Tudo certo aí? E aí, Dodô? Tudo certo. Ô, seu Bento. Opa, tranquilo. Tudo tranquilo, seu Bento? Tranquilo, tudo boa certo. Tarde a todos os amigos aqui. E parabéns a nós. Parabéns. É verdade. Parabéns a nós, por quê? A nós. Edição hoje de 4.200 programas. Caramba. Faz tempo, hein? Estádio 97. E um beijo especial hoje à dona Jamile. Um grande minha mãe. Beijo. É. Minha mãe. É hoje o dia da sogra. É. Quem foi, menina? Explica. Quem tem que mandar beijo desenha. Pra ela. Quem tem que mandar beijo pra minha mãe é a minha mulher, não você, ô trouxa. Amante também manda. Amante, vale a mãe. E hoje, coincidentemente, também é o dia da Catinga. O dia que eu gostar desse troço aí, velho, pode me enterrar. Domênico, não. O cara tá, me enterra mesmo. O cara tá te comprometendo, Domênico. Pode, porque eu já morri. Ele gosta de você, né? Tudo é amor. Mas aí é fica. Os Beatles cantavam. Quem gosta, gosta. Um amor. Quem não gosta, não gosta. Quem experimenta não sai mais, hein, menina? Ah, e, Dodô? Não tem esse troço, não. Deixa eu te falar, deixa eu agradecer fica, o. Fica aí, já que você gosta, fica aí. Fica eu aí. Fico aqui. Vamos fazer assim: você fica aí, você, o Motinha, nesse mundo de vocês aí, que vocês gostam, e eu fico no meu mundo. É o mundo colorido, menina. Ah, então deixa eu agradecer. O mundo colorido. Dodô, deixa eu agradecer aqui um cara. Branco, agradecer um cara que eu sei que não gosta. O Afanásio me mandou o livro dele, Afanásio Azari. 50 anos de jornalismo pela editora Estampato, o Afanásio está lançando o livro dele. Afanásio que quando veio aqui no Estádio 97, das vezes que veio... ele autografou aí. Foram uma. Afanásio. Esses programas maravilhosos. Afanásio tá bem, pô. Tá comemorando 50 anos de jornalismo, o recorde de audiência em rádio... Tem até um projétil, olha lá. Em São Paulo, vem tudo aqui. O recorde de audiência em rádio em São Paulo é do Afanásio, no Brasil. Olha esse mano. Recorde. É, o recorde dele nunca vai... Quando ele fazia a Rádio Globo... Grande Afanásio, mano. Afanásio é parceiraço, gente boa. Ó, Afanásio, obrigado e tudo de bom pra você. Quem que vem junto com o livro, mano? Um projeto. Projeto aqui, Afanásio com... Olha lá, um projeto não deflagrado, mano. Que conversa. Alguém aí achou ali no Cruz? Que conversa. Nossa, outro vagabundo, aí, hein? Viu a foto dele? Outro vagabundo. Esse aí gosta, hein? Outro esportífero, Arlindo Cruz. Arlindo Cruz gosta, hein? Vai lá, subindo. Gosta? Gosta. Não sabia, não. Bom, gosta. Quem gosta agora, quem não gosta, não gosta. E tá todo mundo... Não gosta. Sossegado. O esquenta lá, não gosta. Deixa o cara fazer empolgação ao programa. Eu descobri esses dias, o esquenta. Ah, é? É verdade, o Arlindo maravilhoso. O que eles fazem? Fazem samba, segue o jogo. Vamos ao que interessa, que são as principais agremiações do estado de São Paulo. Mas e o Arlindo? Com quem? Corinthians. Eles. Ah, Coringão, mano. Eles. E aí, Coringão, vamos lá, Bento. Pô, mano, você não estava aqui, tá melhor aí, mano? É, eu cheguei aí no decorrer do programa, aí eu tô zoado, Bento. Tá, tô mais congestionado que o trânsito de São Paulo, mano. Beleza. Tá dodói, mano? Nossa, tô com uma sinusite da porra, mano. Me ajuda aí! Olha só, Corinthians que... o Guerreiro voltou a treinar, beleza, tá quase 100% aí depois da dengue. E na quinta-feira... Termina a prioridade do Corinthians, né? O prazo que o empresário do Guerreiro, juntamente com ele, deu pro Corinthians pra negociação concretizar, até quinta-feira. Ou fecha ou não fecha mais? Não é isso. Aí, é que aí o Corinthians ele perde a prioridade, e aí o empresário, teoricamente, pode começa a ouvir outras propostas. Mas ele pode fazer uma... Não, o pré-contrato, se ele quisesse, ele já poderia. O contrato do Guerreiro, ele vence aí no meio do ano. Certo. E com 6 meses de antecedência ao término, você já poderia estar assinando um pré-contrato com quem você queira. Mas tá na cara que o Guerreiro não vai fazer isso, bem. Ele vai esperar, ele vai aguardar. Por mais que o Corinthians perca, talvez, a esse prazo aí que deram aí de prioridade, mas eu ainda acho que o Guerreiro vai esperar o Corinthians, cara. É igual aquela virgem esperando o príncipe encantado. Mas, João Mano, o que ele falou? Que primeiro, pra falar em renovação, tem que me acertar o como deve, hein? Não, mas ele falou aí que tem que acertar o Guerreiro. Essa declaração não é do Guerreiro, essa declaração é do próprio presidente, não. É do próprio presidente do Corinthians. O Corinthians falou, por intermédio do Roberto, que é o presidente do Corinthians, ele disse o seguinte: eu não posso falar em renovação, sendo que eu tô devendo um dinheiro pro Guerreiro e pra outros jogadores do elenco. Antes de começar a pensar em renovação do Guerreiro, eu tenho que quitar o que eu devo pra ele e pros demais. Aí sim, começar a fazer uma proposta. Uma informação é que o Corinthians estaria levantando uma bucha aí de 50 milhões pra quitar tudo. É verdade isso aí? Mas tem informação disso? Olha, o Corinthians ele vai primeiro, Bento, fazer um empréstimo de cerca de 15 milhões, que é pra quitar esse débito com alguns jogadores, inclusive o Guerreiro, tá? Essa é a primeira medida da diretoria do Corinthians. Vão tentar viabilizar esse empréstimo bancário para conseguir esses 15 milhões e quitar alguns débitos aí que tem com os jogadores ali, como o Elias, como o Danilo, como o Ralf, Guerreiro, enfim, Renato Augusto. Tem uma série de jogadores ali que tem alguma quantia a receber do Corinthians. Quitado, tá certo? Esse débito com os jogadores, aí sim a diretoria do Corinthians vai tentar estudar uma possibilidade para manter o Guerreiro no Parque São Jorge. Acho difícil se ele persistir com esses valores aí que ele exigiu no começo da negociação, de 7 milhões. O próprio empresário dele já tinha dito aí um tempo atrás aí que aceitava fechar por 6, mas aí tinha conversa. Enfim, com a alta do dólar, Bento, eu não acho que o Corinthians tenha condições hoje de pagar o que o Corinthians propôs há cerca de 6 meses, que era a quantia de 5 milhões de dólares. Eu já acho que hoje essa quantia de 5 milhões de dólares já é inviável. É inviável. Não só para o Corinthians, mas para qualquer clube brasileiro. Eu acho que o futebol, a partir do momento que a gente fala em moralização, passa por esse tipo de atitude também. Por mais que o Guerreiro seja importante, volto a falar aqui, é o melhor centroavante da América do Sul, o Corinthians quando joga com ele é um time, quando joga sem ele é realmente dependente, tá certo? Perde, ele joga, né, mal. Mano? Perde bastante. O Corinthians muitas vezes aí perde a referência ali na frente, principalmente pelo fato do Wagner Love ainda não estar adequado ao futebol brasileiro novamente, Motinha. Sim. Falta um pouco de ritmo pro Wagner Love. Então o Corinthians ele sente sim. Mas eu acho que o Corinthians ele não pode fazer nenhum tipo de loucura financeira para manter um jogador no elenco. Não pode fazer isso, gente. Não pode. Hoje, a quantia que o Guerreiro ganha por mês é maior do que o PIB do Peru, Motinha. Então, se o Guerreiro quiser aceitar uma proposta para jogar de novo na Alemanha, ser um anônimo na Alemanha... Será que eles não vão esperar, Hamburgo, mano, a janela do meio do ano? Mas não, Motinha, porque o contrato dele vence ali. É, ou ele vai ter renovado até ali com o Corinthians, ou então ele já vai ter saído, pode ter certeza. Ele não vai esperar duas semanas aí do término do contrato pra decidir a vida dele. Você pode ter certeza que com um mês já, antes de encerrar o vínculo, ele já vai estar definido ali. Se ele permanece no Corinthians ou se ele já vai aceitar uma proposta de algum outro clube europeu. Mas dizem aí, ó, que tem duas propostas da Alemanha, uma do Bayer Leverkusen e outra do Hamburgo. Falam de Inter de Milão também. Ah, parece que a China, que é o Guerreiro também, vão fazer uma proposta, vão fazer uma investida em cima dele. Mas eu, particularmente, se fosse o Guerreiro, eu prefiro encerrar minha carreira como herói, tá certo? Sendo que ele é aqui, considerado no Brasil e pela torcida do Corinthians, um herói, ele é quase um semideus, depois do que ele fez em 2012, do que encerrar a carreira sendo um anônimo aí comendo joelho de porco na Alemanha. Por quê? Jogando por que jogar no Hamburgo? Jogando num time decadente, tá certo? Como a Inter de Milão, por exemplo. Eita. Não, é verdade. Enterrado o Domênico Gato, comendo escorpião na China. Então, se o Guerreiro não for burro, se ele não for burro, ele aceita a proposta do Corinthians, tá certo? Agora, se ele quiser colocar aquela orelha gigantesca, bom, tá certo? Aí ele que vai arrumar outros rumos aí. Mas, ô, Domênico, outra informação referente ao Corinthians. Outra informação. Irreferente. Não, foi referente. Ouça, ô, Jeg. Você mas começou um falando seguinte. Errado. Comecei, não. Mas o negócio é o seguinte, ô, Domênico. Sim. A informação referente ao Coringão ainda, Bento, é com relação ao Sheik e o Mendonça. Eu sei que é a notícia de ontem, mas vale a pena ressaltar, porque ontem eu não tava aqui na hora das manchetes. Essa Comembol é uma vergonha. Vergonha, né? A vergonha. Eles estão denunciando os jogadores do Corinthians aí por jogada violenta, tanto o Sheik quanto o Mendonça, velho. O Sheik que deu um traçapé ali, um trançapé, como gostam de dizer também aí no Tolói. Desculpa, aquilo ali ser motivo de acusação, Motinha. O jogador ser indiciado por jogada violenta. É só uma vergonha, cara. Foi uma vergonha. Não é um jogo que pega. Não. É quando você é indiciado por jogada violenta, de 3 a 6 jogos. Mas é um absurdo. Certo, pô, é um absurdo. Foi violenta, assim. E o Mendonça também. O cara que toma uma encoxada e que não gosta de ser encoxado, Domênico Gato. Sim. É ato reflexo. Isso é ato reflexo. É o cara virou que ele tá na violência. Não. Libertadores é isso. Se não sair sangue, não é falta. Mas não pode encoxar na Libertadores. O negócio é o seguinte. Então, bem, ó, eu se fosse aqui, ó, o João Zanforlin, advogado do Corinthians, eu se fosse o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, eu faria o seguinte, vamos lá pro julgamento. Certo. Chegou lá, tribunal de penas, etc e tal, pega e fala, exijo a desclassificação desse artigo. Deixa assim. Tá certo? Exijo a desclassificação desse artigo. Não foi jogada violenta, quiçá, uma jogada antidesportiva. Meu Deus! Tá certo? Mas é verdade. Oh, mano, jogada antidesportiva, você pegaria um jogo automaticamente pelo cartão vermelho, tá certo? Que eu acho que é justo, já que ele foi expulso pelo suprir. Automático. Tá certo? Caso, Domênico Gato, caso, não desqualifiquem o artigo, eu sou Roberto de Andrade, eu retiro o Corinthians da Libertadores. Eu retiro o Corinthians da Libertadores. Tá com medo do Boca. Ó, o negócio é o seguinte, é a verdade, mimimi não, é a verdade. Hoje a Libertadores depende muito mais do Corinthians do que o Corinthians da Libertadores. Deixa eu falar uma coisa, tá certo? Isso é fato. Na merda! Fanfarrão. E falo mais. Momento Fanfarrão. Quero ver o Corinthians teria coragem pra tirar o... Sabe como que eu vou me defender em tribunal, essas coisas? Eu vou falar o seguinte. Chutei o rapaz mesmo, era pra matar esse trouxa aí. Não, não. Ele ia picar ele no chão. Quero ver você falar isso lá na Comembol. Quero ver se eu pego uns 10 jogos, porra. Mas, ô Domênico, na boa, eu tô falando sério aqui. Eu tô falando sério. Tá, por quê, Domênico? Ó, o negócio é o seguinte. Não, você deveria estar partidário a minha ideia. Porque o negócio é o seguinte. A vinheta entrou séria também. Não é assim, não. Eu tô fazendo isso, Domênico Gato. Eu, se sou o presidente do Corinthians, eu sinceramente seria radical. Sabe por quê? Abandonaria. Os times brasileiros, eles quando vão pra julgamento na Comembol, Domênico Gato, o tratamento é totalmente diferente dos demais. Eu concordo com ele. O Luiz Fabiano, quando ele foi lá suspenso também, isso é verdade. Ele não fez nada e tomou um gancho de 4 jogos. Sim. O Guerreiro, no, na expulsão que ele teve aqui na Arena Corinthians, ele pegou 3 jogos de suspensão. Então, volto a falar aqui. Hoje, a Libertadores depende muito mais do Corinthians do que o Corinthians da Libertadores. Querendo ou não, ô Mota, não é teve assim. Um jogo do Cruzeiro, mas é verdade. Não, dois Domênico, times brasileiros, Domênico, analise os fatos, gente. Quanta merda. Num jogo do Inter, jogaram uma garrafa de uísque dentro do campo pra acertar o D'Alessandro. Não fui eu! Não aconteceu nada, tá certo? No jogo do Cruzeiro com o Sucre, jogando em Minas, o cara deu um soco na cara do Williams, na cara do Bandeira. O cara não tomou nem amarelo, Domênico Gato, não tomou nem amarelo, foi na cara do Bandeira. Teve um outro lance também, que apedrejaram Bandeirinha no jogo aí, se eu não me engano, acho que foi do São Lourenço. Foi o São Lourenço ou foi do Racing? Não sei. Não foi aquele que ele perdeu, mano? Jogaram, não, foi o jogo da Recopa. Foi o jogo da Recopa, tá certo? Jogaram uma pedra no Bandeirinha e acertou o Bandeira, Domênico Gato. O time não perdeu o mando. Então, volto a falar aqui. Os times brasileiros, eles são encarados como imbecis nessa competição, tá certo? Os times brasileiros, eles são feitos de idiota. Tá certo? Jogador brasileiro, infelizmente, é trouxa, que não sabe bater. Apanha e quando revida na cara do árbitro, o árbitro espera qualquer momentinho ali, qualquer brechinha, o cara expulsa o jogador brasileiro. Então o negócio é o seguinte, pra começar uma moralização no futebol sul-americano... Pra começar essa moralização no futebol sul-americano, volto a dizer aqui, eu, se sou Roberto de Andrade, eu tiro o Corinthians da Libertadores, caso... persistam com essa porcaria de pena mínima de 3 jogos. Por que você não se acorrenta na frente da Comebol de cueca que você mandava o da lupa? O Corinthians não precisa disso porque tem força. Eu acho que realmente hoje, falando sério, Champions, vai fazer falta 1, 2 jogadores? Mas tem imbecil, mas eu tô falando aqui da moralização do futebol. Imbecil não. Mas o cara joga Libertadores. É, achei que ia jogar Champions, tinha 25 jogadores pra cada posição. Tô falando aqui de moralização. Hoje os times brasileiros deviam se unir pra isso. Vamos agora. O brasileiro nunca se une. Gente, vamos agora a próxima agremiação, por favor, seu Bento, seu escolhe. Vamos aí, é vocês. Santos. Nós. Não, Palmeiras! Flamengo! Fala de nós. Fala de... O senhor participou da briga de domingo? Fala do campeão paulista. Interrogação. Não. Fala de nós. Calma, tá vovó. Tá ainda bom. Não. Fala de ainda vocês não. Calma. Aqui. O negócio é o seguinte... Poderá ser, mas ainda não é. Ninguém que jogou contra o Santos, primeiro jogo, foi vai pro Maranhão. Viajar. Tá certo. Já foi, já tá chegaram certo. Lá. Não tem que já viajar. Já estão lá, esses vão tomar, vão ouvir um reggae. Já estão lá, vão tomar Sampaio Correia. O Velcione, né? É, exatamente. Menstruo, é louco. Por exemplo. Não, ninguém. Só o Osvaldo. Só os Osvaldo. O Michael Leite tá na delegação? O Michael Leite? É, ele não, tá. Sabe o que eu acho, viu? Que ele mesmo, lá. Ele pagou as passagens dele pra ir, viu? Ele deve ter ido por conta própria. Mas, por exemplo... Kelvin, Wellington, né? São jogadores que estarão em campo, Raider, enfim, vários outros Patrício. Alan Patrício. Raider de férias para os seus pés. Exatamente. O Jailson finalmente vai jogar. Porque ele, ele entrou num jogo aí. Não. Entrou num jogo? Não, amistoso não, tô dizendo jogo de verdade. Jogo a Vera. No amistoso ele entrou. Não, e ele não jogou nenhum jogo e tem um amarelo que ele tomou quando tava no banco. É mesmo? Qual jogo foi? Ah, não lembro, ele tava no banco. E aí xingou o Parmeira. Ah, entendi. E o Parmeira, junto com o pessoal lá da W Torre, estuda. É, abriu no domingo o Arena. Pra passar o jogo no telão, pra receber a torcida lá. Pô, eu recebi uma informação agora, seu Bento, que os ingressos pro torcedor do Palmeiras que quer ver o jogo do Santos... Tem que ir lá comprar. O cara tem que ir lá, rapaz, a partir de amanhã às 10 da manhã. Tem que ir aonde? A Vila. Bilheteria, acho que portão 21 ou 24. Porque o torcedor do Palmeiras tem que ir lá. Ele tem que ir a Santos. É tudo pra dificultar. O que custa fazer uns pontos aqui em São Paulo, se não mandar essa cara que de ingresso. Que custa? Vou te falar. Mano. O Paulo Nobre, mano. Ele não quer assumir essa bucha pra não ter que jogar ingresso na mão de torcida organizada. Então o erro é do Paulo Nobre. Mas não é erro, erro, não. Isso não é erro. Mas, mano, peraí. O torcedor... Paulo Nobre, Portuga, o Paulo Nobre, ele rompeu os vínculos com a torcida organizada. Tudo bem, mano. Então a partir do momento que ele assume, tá certo? Okay. Essa bucha de trazer os ingressos pra cá, ele vai ter que destinar uma parte dos ingressos pra torcida. Mas aí tá. Se ele bateu no peito que brigou com a organizada, ele não pode prejudicar todo o resto dos torcedores por isso. Ele que traga a carga de ingresso que que, do Palmeiras pra São Paulo, porque o Palmeiras é um time de São Paulo, e não é qualquer um que trabalha, pelo menos. Mas eu, se sou o Paulo Nobre. De até Santos comprar ingresso, voltar aí, pô. Eu, se sou o Paulo Nobre, eu pediria uma carga aí de ingressos aí, não a totalidade, porque alguns torcedores vão querer comprar por ali mesmo, mas eu pediria uma quantidade específica aí pra destinar pro Avante. Pô, mas o que a torcida do Palmeiras tá fazendo aí, Domênico, na boa, é, lotando todos os jogos, dando uma puta renda pro time, eu acho que seria um pouco mais de consideração por parte da diretoria se trouxesse pelo menos uns 1.000 ingressos pra cá e distribuísse ou através de sorteio, ou através das pessoas que mais foram durante os jogos. Eu faria alguma forma aí, sei lá, pra tentar viabilizar essa parte desses ingressos aí pros torcedores que compõem o plano do Avante. Porque, porra, tá em Santos, mas 10 horas da manhã amanhã, A voz já foi uma vez na torcida adversária, quase tomou pancada, viu? Não é pra ir. Ah, não é no aniversário. Lá principalmente então, não é pra ir. Parece a Vila Madalena com o estádio no meio lá, tem umas ruas pequenas. E olha, viu? Ô, seu Bento, complementando a notícia aí, né? O torcedor ontem que foi espancado teve morte cerebral, né? Mais um. Felizmente, seja, morreu. Cerebral. Ou seja, o torcedor você faleceu. Você falou, né? Celebrar, o seu trouxa. É, foi informação triste essa, né? É. Muito ruim, brincando, né? Porque mais uma vez, né? Mais uma vez, mais um torcedor que entra pra estatística, né? É. Não muda nada. E né? Volto a falar não aqui, Domênico, em pleno ano de 2015, foram os torcedores do Santos que mataram o rapaz. 15 torcedores. Em pleno ano de 2015, a gente ainda tem cenas deprimentes como essa. O ser humano matando o outro por causa de futebol. Não muda absolutamente aquela, nada. Metrô, não tem uma polícia, não tem um guarda no metrô, não tem ninguém pra prender o vagabundo. Se eu pego um cara no metrô e sapeco ele de porrada, os guardinhas vêm me prender. Agora por quê? Porque é 10 caras na mesma camisa. Não é assim, mas foi lá na estação lá de Poá. Não importa, tem que ter segurança, velho. Tem que prender o cara. Tem segurança em todas as ruas de São Paulo. Não, estação do metrô, Rudy. Passou no metrô, cara. CPTM, mano. Então, mesmo assim... Foi próximo, não foi dentro da estação. Não foi dentro, Portuga. Não dá, cara. Não dá, velho. Tem que ter policiamento mais. Aliás, o policiamento, ele tem que estar... Não é só com relação ao jogo de futebol. Ele tem que estar em todos os lugares. Isso. É, como esse menino aí, infelizmente, veio a falecer do Palmeiras, né? Por morte de outros... Existem inúmeras outras pessoas que morrem todos os dias porque não tem policiamento nas ruas. Outro dia eu tava ouvindo aí... um jornal de rádio, e aconteceu esses dias aí, o cara tá saindo da garagem dele e o cara pediu pro cara descer do carro e atirou no cara. Eu vi. Então assim, a violência tá em tudo quanto é lugar. Não precisa muito. Então, a polícia também poderia estar lá. Lógico. Tá em tudo quanto é lugar, deveria estar. Infelizmente não tem. Não tem. Os policiais são mal remunerados. Não tem como colocar policiamento na rua. Não tem contingente. É complicado, velho. O dinheiro é muito desviado. Há muita fraude no país. Aqui no Brasil tá tudo errado. Pra falar a verdade. O dinheiro é desviado pros caras lá. A gente já sabe pra quem é. Sabe? Quando esse dinheiro teria que ser destinado a policiais, a professores. Os caras não estão nem aí. Educação, saúde. Não estão nem aí. Agora, a única forma de combater isso tudo é na hora do voto. Só que na hora do voto os caras são imbecis. Aí depois de 6 meses enche a rua pedindo pra tirar quem colocaram. Não pede pra tirar agora. Tem que pensar bota, bem nesse negócio. Na hora aí. Do voto, bota o engraçadinho. Então agora aguenta o ano. Mas aí eu volto a falar aqui, entendeu? Que precisa acabar no Brasil, Domênico, é essa sensação de impunidade. Porque por mais que tenha sido, mas pode ter sido integrante de torcida organizada do Santos, como menino era integrante de torcida organizada do Palmeiras, mas o fato de ser integrante de torcida organizada não quer dizer nada. Isso é muito superficial. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós temos aí um código penal ultrapassado, Domênico Gato, da década de 50. Antigamente, em 1950, a gente não tinha uma série de crimes hediondos que a gente tem hoje. E não tem tá na cara, precisa moralizar também, Domênico Gato, esse código penal, cara. É absurdo, cara. Tem que renovar ele urgentemente. Porque o cara que sai de casa, por exemplo, armado, Domênico Gato, pra arrumar uma briga numa balada e matar alguém, é o mesmo cara que vai pôr fogo em ônibus, é o mesmo bandidinho. Exato. Certo? É o mesmo cara que vai pro futebol e vai matar alguém por causa de camisa rival. Exatamente. Esse vagabundo, Domênico Gato, ele tem que estar protegido, tá certo? Da sociedade. Ele não pode conviver com os demais seres humanos que vivem bem. É esse vagabundo, ele tem que apodrecer numa cadeia. Exato. E se Deus quiser morrer logo pra gente não ter que pagar imposto, não tem esse cretino. Tem que morrer rápido. Precisa sustentar esse cretino. A coisa é bem mais complicada do que a gente acha, né? O código está defasado há muitos anos. Muitas outras coisas, por exemplo, a internet entrou aí há uns anos atrás. Computador na época não existia quando foi feita as leis. Então tem um monte de série de crimes também que são pela internet. Elaborado, projetado. Elaborados, projetados por caras que pensam só em desgraça, em Porque o brasileiro, eu vou dizer uma coisa pra você, ele é muito criativo nesse tipo de coisa, né? Na destruição. De fazer o mal. Na destruição. Pro né? mal, o cara é criativo pra galera. Cara é bom. O bem é difícil de ser criativo. É uma barbaridade. Mas Domênico, olha... O Piá foi preso, você viu? Quem? Que era jogador do Corinthians, do Santos. Aquele Piá que era da Ponte Preta? Isso aí é ele bom. Ele roubava a caixa eletrônica. Putz, de aqui novo. Na vida. De novo. Não é fácil, não. Uma das prisões. É isso aí. Seu estádio 97. Antes da gente partir para as duas últimas agremiações de hoje, quero dizer que o estádio 97 vem em nome de HDI Seguros, viu? É debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro, hein? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça: BV Financeira. Com a BV você sempre vale mais. Em nome de Benegripe, é gripe. Benegripe sempre. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Em nome também de Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Do Grupo Esser, um nome construído com história. E o Benjamin vem com um recado da Perfect Brasil, hein, Beijinha? Olha só, amigão. Você sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? É! Já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis no mercado. Mas ela não para por aí. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. Você sabe o que é isso, amigão? É o que faz o seu carro rodar com segurança. E o melhor, as peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, na hora de consertar, já sabe. Ou de fazer a revisão do seu carro, já sabe, né? Lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect, porque seu carro só fica perfeito com o Perfect. Tem mais um detalhe, hein? A Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores. É, só quem comercializa produtos de muita qualidade e da garantia de 2 anos, viu? E a Perfect faz isso. Então, peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Vou repetir. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Um abração lá pro Gerson, pro seu Pedro, grande seu Pedro, pra Débora, pra Nancy e pra toda a galera da Perfect. É isso aí, toda a galera da Perfect. E agora o Mano vem com um recado importante de Bozano, né, Mano? Opa, é isso aí, Domênico. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só a Bozano, que valoriza o jeito de garoto, pode levar os seus filhos para brincar no Kidzania, cara. Você não sabe o que é o Kidzania? Vou te falar. É um projeto top demais, cara. É uma cidade cenográfica, Motinha. E que o pessoal simula ali profissões. O cara pode ser piloto de avião, o cara pode ser médico, pode ser bombeiro, pode ser mecânico, enfim. Seu filho vai aprender se divertindo, cara. É top demais. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. Tá localizado ali no Shopping Eldorado, Motinha. É top demais. Garanto pra você, amigão, vai na minha, tá certo? Aceita essa dica que eu tenho certeza que você vai curtir demais e seu filho nem se fala. É uma experiência top demais pra criança e pros pais também. E nessa semana, quem ligar aqui no Estádio 97 disser... Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também, Motinha, um par de convites pro Kidzania, cara. Aí sim, hein? Um ingresso pro pai e um ingresso pro filho, porque aí o pai pode ficar descansando numa salinha reservada ali enquanto o filho brinca, se diverte e aprende, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Pois é, seu Bento. Boa. Vamos agora a mais uma agremiação. Qual que o senhor quer, seu Bento? Não, Santos. Ah, é. Santos. Ah, não. Santos. Santos. Let's go! Assim, aí. Tá tremendo agora já? Agora quem dá bola é o Santos. Sim! Lá. É nós aí, RG. Estamos aqui, seu Bento, recebendo nossos grandes amigos, Marcos e Juan. As feras. Ficcionário de Barça. Ursinho. Ficcionário de Barça. Sim, seu Bento. Mas tá lá, novidade mesmo é por conta do Robinho, né? Tá treinando com o elenco. E aqui, rapaz, que coisa, hein, gente? Justiça bloqueou o prêmio do Santos no Paulista pra saldar a dívida com o Muricy. Que coisa, hein? É, recebeu o meu, né, meu filho? Faliu. Mas isso aí, gente. O Lucas Lima também, segundo informações, o Cruzeiro tava de olho nele. Meus representantes falaram que provavelmente... Ele saia do Santos. Tô emendando o Cruzeiro, deve estar fechando com o G2, tá? Se o maior time aqui, segundo alguns da capital paulista, com a maior torcida, segundo alguns, né? Tá em situação financeira complicada, você imagina a gente, né, velho? Mas fazer o quê? Faz parte, tem que correr atrás, tem que resolver, tem que saldar dívida, resolver pendência, é isso. É a vida de quem teve uma administração ruim, né? Muito ruim, diga-se de passagem. Então, se... Mas quem nunca teve a conta penhorada pela justiça também, que atira a primeira parte. Eu nunca tive. É claro que como não faz assim? Muito tempo nós tivemos aí, né? Parque São Jorge, que é, mas isso tudo... Não, mas não foi a conta penhorada. Isso, não. É o terreno como garantia, isso é normal. Isso é, como isso São Paulo já deu, Morumbi, Palmeiras já deu. Mas, lógico que deu, gente. Isso faz parte, né? Isso faz parte. Você nunca teve a conta penhorada pela justiça, Regina? Graças a Deus, não. Eu nunca pensão. Primeiro porque eu procuro não dar o passo. Nunca maior. Teve uma intervenção judicial na sua vida? Não, você já teve, mano? Deus, lógico, várias. Nem por pensão, hein, gente? E não tô nem aí, tô vivo. Eu nunca dei o passo maior que a perna. Mas, o problema é o seguinte, tá devendo, cara, tem que correr atrás pra resolver, não adianta. Não é acendendo vela que você vai resolver pendência de financeira. Nossa, que falta de espiritualidade. Não tem quem essa... diz que acender uma vela não ajuda? Ajuda o quê? Acende a vela e não paga, pra você ver o que acontece. Não existe, acender vela e não pagar, morte. A vela acaba, velho, credo, e você que fica queimado. Oh, mas dependendo de quem você chamar, RG, te ajuda a pagar ali, hein, Calção, velho. Você acende a vela? Não, acende que você esquece de tudo na hora, meu. Vai na minha, RG. Mas, mas não fica devendo, o dedo, não, né? Os caras te matam. Mas o problema, seu Bento, o problema é o seguinte. A questão financeira, todos têm aí, cada um sabe onde o seu sapato está apertando e claro que devem estar procurando resolver isso. O problema com relação ao Santos, a expectativa do torcedor do Santos, não é nem para essa semana. Essa semana tem a final do Campeonato Paulista. Título, acredito que não vai mudar nada em relação a isso. O problema é a continuidade. Né? O que vai ser feito com esse elenco, quem que vai renovar, quem que não vai renovar, quem vai ficar, quem não vai ficar, quem vai chegar. Acho que essa é a maior expectativa, porque o brasileiro está começando, né? E o Santos continua em duas competições. Vai acabar o Paulista, vai entrar o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil. Quer dizer, então, acredito que a expectativa maior seja essa, de como resolver esses abacaxis com relação ao elenco. É isso que o torcedor está preocupado. Porque o financeiro, ele já é um fato, ele está aí. De alguma maneira ou de outra, ou fazendo prestação, ou recorrendo na justiça para adiar, ou para dizer que não foi esse o valor, esse é um outro departamento. Né? Então o que a gente tem que pensar e trabalhar são com duas frentes. Tentar resolver e tentar também, de uma forma ou de outra, ganhar dinheiro, né? Porque senão também não adianta. Então acredito que o Santos aposta muito, vai jogar a vida nessa final. É, não, porque, o prêmio, né? não pela importância que tem, absurda, em comparação a outros campeonatos, mas pela grana, né? Sempre ganhar lá, meu filho, é sempre uma graninha. Vou pagar eu milhões, aí que eu tô precisando do dinheiro, meu. É 8 milhões. É isso, acho que o prêmio, eu não sei se é 3 milhões. Eu não sei se 8 milhões é a participação, chega, né, a participação total e acaba resultando. Acaba resultando. Final é 3. É o André falou. E a somatória. Que a gente vai ganhar e vai ganhar a premiação do Santos, da final. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me deve quanto, meu? Quanto que tá devendo pra mim? Não sei. Mas fala com o Luiz e parcela. Mas é porque o RG, o Palmeiras, mas a notícia mais importante do Santos aí. O Palmeiras não precisa do dinheiro, né? Então fica quietinho. O Palmeiras tá bem. O Palmeiras é muito rico. Palmeiras tá com turu em dia. Ô, RG, e até... Fala de nós, não. Fala de vocês, tá? Mas deixa a gente falar. Palmeiras tá devendo só pro presidente. Robinho correu, né, chupa, em campo lá, correu, tal, pulou. O pessoal tá se preparando, mas a história do Robinho que tá... Não deve nada. A história do Robinho que tá acontecendo é o seguinte, que o presidente Modesto porque, desculpa, mas falar bobagem aqui não pode. Você foi citado. Quem é? A região sabe das coisas. Não falei quem, falando que não pode falar bobagem no rádio, quando não sabe das coisas. Mas o Azedão, o que você falou? Tá devendo? Não, a região falou, vai botar o nome do Paulo Nobre na camisa daqui a pouco. Que o Paulo Nobre é o credor do Palmeiras. Não importa. O Paulo Nobre, ele colocou... O Gagueiro não, hein? Não, é só estudar um pouco e saber o que foi feito pra não falar bobagem. Mas ele é credor do Palmeiras? Mas é ou não é? Ele tem, e o Palmeiras paga todo... Você sabe que o Palmeiras... Avalista é uma coisa. Quando você pega teu dinheiro e mete teu dinheiro é outra coisa. Ele é avalista. Se não pagar o dinheiro dele, aí sim acontecer isso, aí vocês vêm aqui e falam: Ó, o Paulo Nobre meteu o dinheiro dele. Por enquanto, tá, filho, o Palmeiras tá. Não, o Palmeiras paga 10% das rendas e tá dando renda lá. Ele orçamento em dia. Vocês sabem, quando tem estádio novo, meu amor, você, eu falo com sim, você, sim. Você conhece. Tem muita renda. Vou falar de estádio que cheira cimento do mercado. A renda nossa, ela é 2, 3, 4 milhões. Já mudou então o foco. É muita coisa. Não é coisinha de... Já mudou o foco. Não é assim. Já mudou. Não, fala do time de vocês aí. Não, já mudou. Já mudou o foco. Como você disse que estudou sobre o assunto, é pra não ficar o dito pelo não dito. Então, assim, quem é o credor do Palmeiras? É, vai chorar depois. Quem é o credor do Palmeiras? É W Torre, não é isso? Você não sabe o Paulo Nobre. Não, quem tá o Paulo Nobre? Não. Quem tá, quem, credor quem, é quem tá pondo dinheiro. Gente, pra coisa, vocês sabem o que é credor? Então, eu sei, eu falei aqui, é o Paulo Nobre. Credor é o cara, é o cara eu que, sei. Credor é o cara que investe, não, o cara não é tem, que coloca o dinheiro. Que dá o crédito. Não, que dá o crédito. Sim, é. Que tem? Que tem? Então, o Azedão falou que o Palmeiras deve lá pro Paulo Nobre. Não, foi o RG. Não deve pro Paulo Nobre, o Paulo Nobre... Ele falou que não deve pra ninguém, que o time dele não deve pra ninguém. Pra alguém deve. Mas pera, ninguém falou que o time não deve pra ninguém. Não, você falou pro Domenico. Não deve pra... Deve dever em INSS, todo mundo deve INSS. Não, nem tava colocando isso. Isso, claro, todo mundo deve. É evidente. Todo mundo deve. Evidente. Agora, eu tô dizendo o seguinte, o Palmeiras deve ao Paulo Nobre. Sorte do Palmeiras, que teve o... Mas Paulo o Domingo, Nobre. Quando você falou isso, o Domingo falou assim: não deve nenhuma, você não sabe porra nenhuma, não estudou isso. Cuida do seu time, ele não consegue nem pagar o Ricardo Siqueira. Ele deve, vai dever ao Paulo Nobre se quando o Paulo Nobre, se não pagar. Exato, é isso que eu quero dizer. Se não pagar quem? Se não pagar, o banco, o estádio. Então vocês acharam o credor, olha aí, é o banco. Não, não, mas o Paulo Nobre, ele é... O Paulo Nobre, ele é... Não, mas o Paulo Nobre, Domênico... Ele não pôs dinheiro lá. Pra quem não sabe, o Paulo Nobre, Domênico Gato, ele é um dos acionistas do banco que o Palmeiras pegou empréstimo. Ou seja, ele é o credor também. Tá tudo em casa, mano. Ué, ele é o credor. Ele é o credor e o avalista ao mesmo tempo. Não, mas ele explicou. Porque o credor é a entidade financeira, mas ó, ele é um dos acionistas do banco. O banco, ele perde... O nome é do Paulo, mas o Palmeiras, paga 10% da renda. 10% é destinado a 10% ou é 1%? Sim, e não tem defeito nenhum nisso. É, 10%. E não tem defeito nenhum. A partir claro. Do momento que o Palmeiras não estiver pagando com essa renda de 1 ou 10, não lembro se é 1 ou 10. Executa aí, Paulo. Aí o Paulo Nobre, sim. Aí vocês podem vir aqui e falar, ó, tá devendo o Paulo Nobre. O AGP é maldoso, o AGP é maldoso, né? Tá certo. Então, tá vendo? Descobrimos que há um credor, o devedor e o avalista. Ele pegou o passe de vários jogadores do Palmeiras já. Metade já foi pago, AGP. Se informa melhor, viu? Eu fiquei com dó da Rijal. Ah, ele pegou metade do passe? Olha, é tão legal que ele pegou do Mochi, do Mendilesma. E ele pegou, é o que eu fiquei sabendo agora, me chegou uma informação. Ele pegou alguns passes de jogadores. Sabe, AGP, se não sabe, fica quietinho, viu? Mas sobe jogador ruim, acabou. Não tem mais agora, olha só que beleza. Então não deve mais nada pra ele. Metade já foi. Porra, mas só pegou jogador ruim, ó. Mendieta, quem mais, vovó? Ele comprou. Ele só os argentinos. Esse caiu do céu. Acabou de ser uma coisa. É uma inveja desgraçada. Mas tá falando do Santos, gente. Bom, fala, Martinho. Já foi. Uma inveja desgraçada. Não, Domênico, não é que seja inveja. É que o RG falou que o Palmeiras devia pro Paulo Nobre. Aí você falou não deve pra ninguém. Não deve. E eu tô certo. Ele comprou o jogador. Não tem inveja. Sorte. Sorte do Palmeiras. O AGP falou que o Palmeiras é trouxa. É uma questão de informação, sim, né? Claro. Não, foi isso que eu fiz, a informação chegou. Vai, Motinha. Mas aí, então já sabemos agora que o Palmeiras deve para um credor que é o banco e que tem o Paulo Nobre como avalista. Ele comprou alguns jogadores, esse é a informação que eu tenho. Ah, então agora comprou, zerou tudo? Zerou a conta. Pelo que eu tenho informação. Ah, é? Metade da dívida já foi... Zerado. Pra ver se a fonte não é a mesma lá do empréstimo. Agora, pra quem botou 120 milhões... O RG, ó. Hein? Você ouviu falar? Hein, vovó? 120 milhões? Ok. Esse dinheiro do Paulo Nobre é dinheiro de pinga. Mais ou menos isso, é. Que seja doação. É de pinga. É verdade, de fato é. Chique, Paulo Nobre. Se o Palmeiras, ó, na boa, se o Palmeiras deixar de pagar um dia o Paulo Nobre, velho, você pode ter certeza que o Paulo Nobre não vai dormir na pia por causa desse dinheiro. Ah, sim. Vem, RG. Tem muita, sim, mano. Não, quem tem sou eu. Antes de ser presidido, ele renovou a grama do Palestra. Do Palestra Itália, de grátis, só porque ele viu que tava ruim. E hoje o Roberto Carlos tá lá estragando o negócio. Conclua, Motinha. Vai, Domênico. Então, verdade, mano. O Robinho, viu, o presidente ia viajar até Milão, viu, EG? Milão. Conversar sobre... Milão. Até Milão, né? Está o Mila. E pra conversar a situação do Robinho aí, pra ver como é que fica e tal. O Santos e o agente do Robinho tentam convencer o Mila pro Robinho ficar definitivo no Santos. Mas não pagou o Robinho há 7 meses, velho. Direito de imagem. 9, fiquei sabendo. Nossa senhora. 9. 9 meses sem pagar o direito de imagem do Turu, cara. Né, Gê? É. O Milan ainda quer um Turu. Não, mas pra, não é convencer o Milan, é convencer o Milan que não tem dinheiro. E é, como é que fica? É, essa que é a questão. Tanto que o Modesto ia viajar agora, falou, adiou a viagem por causa da final, né? Tomara que o Robinho tire. E vai na próxima semana. Tomara que o Robinho tire um pouco de dinheiro do bolso e acerte as coisas. Não, mas posso falar um negócio? O Robinho é um cara muito gente boa, hein, velho? Porque desde que o cara chegou, o cara reduziu o salário, ficou com uma parte que só comia. Graças a Deus. E desde que ele chegou, ele não recebe um centavo, velho. Um centavo. Joga no saco. Se não recebe um centavo. Não, ele recebe a parte do Milan, RG. Ele não recebe nada que o Santos. Tudo que tá mal também. Tudo que o Santos se comprometeu, não cumpriu com ele. E ele tá jogando de gasaidão. O real do Robinho antes de entrar no Santos era 72, agora tá 95. Então. Ah, ele cresceu na carreira. Claro, evidente. Acho o saco. Não tem como. É, vai. Que foi? Acabou? São Paulo. Tricolor? Então fala do Tricolor. Tricolor que resolveu adiantar as coisas. Enquanto o Cruzeiro já vai vir um uniforme novo, vai aproveitar na Libertadores ainda. É mais estiloso na estreia na Libertadores do que estar no Campeonato Brasileiro. Uniforme novo, jogar aí por nós. Exatamente. E essa semana, sobre conversas com o Michel Bastos já para adiantar também a renovação. Sim. Com o Michel Bastos aí. Segundo informações também, o salário vai dar uma bela de uma subida aí. Eu não sei o que é uma bela subida, viu? Porque São Paulo também não vai fazer essas loucuras. Aí vocês dizem que ele ganha 350. Ah, você vai chegar lá 450. Mas de qualquer forma é um jogador que joga, né? Faz por merecer. É o melhor jogador do São Paulo. Se tiver reajuste, fez por merecer. Reajuste de 150. E hoje abriu, viu, seu Bento? E hoje abriu pro sócio torcedor as vendas dos ingressos pra. Já deu confusão também, né? Não, é o seguinte. Nossa, o São Paulo já abriu. Já, é preciso. É mandar a empresa portuguesa embora, rapaz. Não é mais nada. Aconteceu uma confusão seguinte: tá todo mundo, ninguém sabia o que aconteceu. De repente foi anunciado. Aí o canal do São Paulo, né, de comunicação, nas redes sociais e tudo, anunciou o endereço lá pra você clicar e comprar o ingresso, certo? Ah, certo. Aí todo mundo, pum, clicou. Por exemplo, eu cliquei lá. Aí falei, vai cair naquele site, né, do parceiro do São Paulo, português. Não era. Era, voltou a antiga empresa que vendia ingresso pro São Paulo. Ah, pegadinha no malandro! É. Meu Deus. É, voltou aquela antiga empresa. Que beleza. Mas... E os portugueses? Foi bem. Ninguém sabe, ninguém explicou, ninguém falou nada. Fora. Tá vendendo e pronto, né? Algumas pessoas estão reclamando que o ingresso pra sócio-torcedor que custa R$40, né, na arquibancada, por exemplo, e o cara que paga meio, paga menos, paga R$30. É. O valor fácil do ingresso é 60, né? Então, alguns estão reclamando, pô, então quer dizer que você é sócio-torcedor. Mas, gente, posso falar, o sócio-torcedor vai comprar e não vai sobrar pra quem comprar meia. Porque meia você não compra online, você só compra no estádio. E pro sócio-torcedor não pode usar, entendeu? Que beleza. É. Mas na boa, Mota, nem tem que vender meia pra quem, pô, não é sócio-torcedor mesmo. Conta. Sabe por quê? Sabe por quê? Tem que prestigiar quem fez tá aquele pagando, plano de fidelização com o clube. O cara não pode nem O cara que quer ir num jogo reais. Só, o cara que quer ir naquele jogo avulso, ele que paga ingresso full. Então abriram e a partir do dia 1º vai vender nas bilheterias pra quem não é sócio, torcedor. Então tá bom. Já tá vendendo bastante. E alguma notícia do Rio de Janeiro? Nada de notícia. Deixou pra lá. Mas o Domingo falou, porra. Domingo falou que eu tô... Dizem... Perguntaram o fim. Dizem que realmente lá dentro que corre que o presidente tá querendo efetivar o Milton mesmo. Mas e aí, vocês vão... Não vou fazer nada? Ninguém fala de técnico. Vocês não vão gritar meu nome, eu queremos, pô, fechou, eu... Mas até vai aí, filho, vai fazer o quê? Eu acho que a tática é aquela que o Sombra até falou ontem. Porra. Os caras vão ficar com o cara e se cair da Libertadores vai mandar embora e já era, acabou. Mas eles não têm o plano. Isso é uma arapouca pro Milton, arapouca! Ele não tem um plano, ninguém fala assim, técnico A, acho B. Que o Milton Cruz tá prestes a cair, viu? Vamos mandar ele embora. Ele vai ficar, se ele passar pelo Cruzeiro, os caras vão dar satisfeito. Pronto. Olha, não duvidem se efetivarem o Milton Cruz até o meio do ano. Eu também acho. Enquanto, não duvidem. Enquanto estiver ganhando... Mas, mano, o meio do ano tá ali, nós já estamos em abril, o meio do ano então, é agora. Mas é que tá. São 2 meses pra junho. O plano do São Paulo durante muito tempo foi o Sampaoli. E o Sampaoli falou que só vai dirigir algum clube depois de terminar Copa América aí, que ele vai comandar o Chile. Tá certo? Então, a partir do momento que terminar a Copa América, pode ser que o São Paulo faça uma nova investida por ele. E outra, mano, vamos supor que o São Paulo vá bem à Copa América, um monte de clube vai também ter interesse nele, inclusive da Europa. Se você for ver bem, se você não amarrar não sei. Um contrato antes... A Argentina fez uma boa Copa do Mundo? Ótima. Quem se interessou pelo Sabella? Diz ele que clubes ingleses e o São Paulo. Diz ele, tá, mas que clubes ingleses? Né? Que clube inglês se interessou por ele? Até agora ninguém assinou nada. Só ele viu a proposta do Manchester City por ele. Falaram nem do Sunderland. Próprio, mas é que tá, nem o próprio Manchester City fez uma proposta, ou pelo menos sabe que gostaria de contar com ele. Não agora, tem boato, Sunderland, né, na boa, o cara que foi vice-campeão do mundo, aceitar dirigir o Sunderland. Pepe, se o Sunderland for de chocolate, Sunderland de morango, né? Faz parte, né? Sensacional. Fala a verdade, né, Domingo? Tem lusa hoje. Não, mas na tem boa, lusa. Esse Sabella aí, ó, esse Sabella é um perfeito do... Não vou nem falar o que eu acho dele, mas... Só rapidinho. É um mané de primeira linha. Na boa, um time... Vai, o São Paulo. É um grande clube. E hoje tem muito mais expressão, tá certo? História e torcida. É, representatividade do Manchester City. O Manchester City tem maior que São Paulo, sabe o que hoje? Mas, uma conta bancária. E a moldura de estar no futebol inglês. E elenco, mas é melhor, o seguinte. Né? O cara vai ficar se rebaixando pra dirigir o Manchester City, manda agora, pro inferno. Talvez, precisa ver até onde essa história. A gente já vinha falando isso outro dia, o Benjamin comentou muito sobre isso. O quanto essa história do Sabella não foi superdimensionada. Segundo uma matéria que eu li hoje, que o próprio presidente de São Paulo, Carlos Miguel Aydar, tenha falado. Uma única vez houve uma comunicação entre alguém do São Paulo e o Sabella. Uma única vez. Todas as outras vezes foi intermédio de empresário. E nunca foi uma coisa aí, segundo dizem, muito próxima. Quem, então, dava, assim, quem dava conta dessa notícia era a própria diretoria de São Paulo, na figura do Atlético Guerreiro. Então. Não mas, é que a mídia inventou, né? Mas ele disse que só teve um encontro, mano. Seu vou atrás da fonte e retorno com a informação, mano. Sim, melhor. Só uma coisa, Monte. Rapidinho da Portuguesa dos Esportes, que o hino está ao fundo. Hoje a Portuguesa volta ao Canindé, depois de muito tempo, contra o Ituano pela Copa do Brasil, às 15 para as 10. Você vai passar na Fox lá o jogo, mano. Reativaram o Cine Trash. Vou acompanhar. Né? Não deve. Coitada da luzinha, mano. Não deve da ter. Eu também gosto. Quanto foi o primeiro, hein? 1-1, Rudy, fora de casa. Então 0-0, o 0-0 da classificação à Portuguesa. Mas hoje não deve ter mais de 1.000. Quanto foi lá? 1-1. Não deve ter nem 1.000 pessoas. Muito zero, pouca renda. Eu vou dizer uma coisa. Dá mais renda no, na zona lá do 5-3 do que no Canindé. Deixa eu te falar uma coisa, ORG. O que mais me deixa estupefato, uma grande instituição bancária, que é a gestora do Osasco Audax... Mas não vai ter um bom público hoje, não? Não, não vai. Não, nem, mil, se tiver olha, 1.000 pessoas... A reabertura do Canindé... Mas não, se tiver 1.000 pessoas é muito. Agora vou falar do que mais me interessa ao torcedor português. Houve uma proposta de uma instituição bancária portuguesa, a mesma gestora do Audax. Seriam dados os jogadores do Audax, são em torno de 25 atletas, mais alguns da Portuguesa, mais o Fernando Diniz como técnico, mais, a informação que me chegou foi de R$500 mil para Portuguesa. Porra, e o Audax... E o Audax seria o time da Portuguesa para a Série C do Campeonato Brasileiro. De novo essa conversa? A única... De novo foi tentado. Não quis a única ano passado. Tá não aí, quiseram hein? Ano passado. Este ano, a única exigência que fez o Audax e sua gestão, o banco que gera o Audax, foi que nenhum desses diretores de futebol amadores que ficassem, estão na Portuguesa comandante. Ficassem lá. Sabe qual foi a resposta, gente? Não. Não aceitaram. Queremos. Então é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha. A Portuguesa... Você quer ajudar, mas não vai. Vocês vão cair da C pra D. Tinha um time chamado Juventude. Esse foi até campeão brasileiro, gente. Foi, o campeão da Copa do Brasil em 1999 e contra o Botafogo. Também, né, mas, Rudy, o Juventude é um bom exemplo porque ele caiu da A pra B, pra B, pra C, da C pra D. E hoje ele deve estar no alfabeto americano no Y. Ô, gente, vocês estão de brincadeira. Mas depois da D não tem mais série. Não, acabou. Vai virar um time fora de série. Aí vira fora de série. Vai virar um espetáculo. Agora, Sombra, vou dizer uma coisa pra vocês. Estão dizendo aí que o novo presidente, que é vice do outro, de finanças, vai sair daqui 2 dias. Cara, abre os olhos. Vocês estão entrando no maior conto do Vigário. Vocês vão vender esse Canindé por menos que vale. Vocês são todos uns filhos da... Já entenderam já, né? Ô, mano. Sim. Ó, é fonte boa aquela história lá do Aydar. Ah. É do jornalista Guilherme Palenzuela do UOL. Sim. Que falou que durante todo esse tempo, o Ataíde Guerreiro só falou uma vez com o Sabella durante a negociação. Sim. Uma única vez num encontro que aconteceu em Buenos Aires no último dia 9, quando o Ataíde estaria pelo país por um compromisso profissional e veio lá, teve um bate-papo lá com o Sabella, o empresário dele. Segundo ainda a matéria do UOL, abre aspas, com todo o respeito ao Ataíde, a decisão sobre técnico vai ser minha, fecha aspas, disse Aydar. Então, mas ele voltou atrás na declaração, porque ele tinha dado aí o cartão verde aí para que o Ataíde pudesse negociar. Mas aí depois, acho que do terceiro prazo que ele falou... acho que agora, ele falou, agora eu decido. Porque o São Paulo teria dado 3 prazos, Sombra, que não foram cumpridos pelo Sabella, tá certo? Ou pelo representante dele. Então aí o Aidar, teoricamente, deve ter ficado puto, falou, esse maluco tá de brincadeira. É verdade. Esse é o Estádio 97 de Energia, 97 FM. Olha quem tá chegando, cedo no Estádio 97. E aí, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, Jorge Carmelo. Boa noite, Sombra, a todos aqui, viu? Hoje a gente vai fazer uma promoção pros ouvintes aqui. Aqui no estádio, tá bom, Sombra? Ah, é? Aproveitar a audiência de vocês, porque é o seguinte, a Energia Ligada da Cidade fez uma parceria. Sim. E ela vai sortear um prêmio muito legal. Porque aqui na nossa rádio... Nós temos sempre muitas promoções, inclusive hoje vamos anunciar uma outra promoção muito legal, hein? Ah, eu tô sabendo, bom demais, hein? Mas olha só, a agência aqui da Energia Ligada da Cidade não sorteia boné, camisa, viagem. Aqui o prêmio é original e muito mais legal, viu? O quê? Mas, peraí. Você vai ver. Com toda essa originalidade... Você vai ver. Vou me espantar. A gente vai sortear uma paçoca. Paçoca! Não, não, e não é qualquer paçoca, não. Não. O Edmilson tá com ela 3 dias, olha aqui, ó. Porra, tá no bolso. Tá amassada. Ah, olha, tá que preciso. Amassadinha, olha. Mas o que o Edmilson guarda nesse bolso, meu? A paçoca. A paçoca. É, exato. E, ó, todo mundo que mandar hoje um e-mail pra estádio97@97fm... .com.br vou usar o e-mail de vocês porque deu um problema aqui na internet da rádio. Mas você não vai usar o e-mail da Energia Alegria da Cidade? Você vai usar o e-mail do Estádio 97? É porque é o seguinte, o servidor que fica aqui no Bar do Zeca do lado, ele saiu mais cedo, desligou o computador. Então a gente tá tudo desligado, cara. Infelizmente. Você então, fazia um chupa-cabra de internet. Exatamente. Não, pergunta pro mano como é. Não, a gente fala da loja dele direto, ele empresta pra gente. Qual, então, assim, qual que é a loja dele, por sinal? O Empório do Zeca aqui do lado. Empório do Zeca. Ele mudou, era um botequinho. 1,99, né, a lojinha? É, então, agora tá 2,99. Ah, mas do jeito que é a inflação no Brasil, você nunca consegue ter sucesso com uma loja de 1,99. Exatamente. Faz o Prodatec. É loja de 1,99, no ano seguinte é loja de 2,59. 99,99. É loja de 3. Mas isso é o governo, Lira. Aí você passa o e-mail para estádio97@97fm.com.br com a frase, hein? Ah, diga. Eu quero paçoca! Ah, sensacional! Lembrando que paçoca é com 2 S, tá? Hã? Então vamos valer as frases com paçoca com 2 S. Se mandar com... Como é que pode ser também? Com C cedilha? Tá errado, né? A gente sabe que é com 2 S. Usa 100, né? Na internet você usa 100, vai. É, exatamente, com 2 S. Então manda eu quero... vídeo quem escreve com Z, viu? Paçoca. Eu quero paçoca com 2 S pra estádio97@97fm.com.br e vai ganhar essa paçoca... sentada pelo Edmilson, olha que gostoso. E a minha machadinha, Jorge. Ela tá amassada pra cacete. Só espero, Jorge, que ele não tenha guardado no bolso de trás. E sabe por que ele... Ó, é o amor aqui, tá vendo? É o amor. Ah, passou com amor. Bem lembrado pelo Mota, porque a gente fez por querer, ó. Amor. Amor. Ó, peso líquido, 24 gramas, você não vai engordar. E se você quiser bater com leite, ela já tá enfarofada. Olha que gostoso. E asinha, coração. Coração, ó, coração com asinhas pra todos vocês aí. Olha! E o Vilela vai postar pra gente no Twitter. Legítimo coração com asinhas de Jorge Carmelo. Legítimo, olha aqui. Ó, marca registrada. Não é essa, viu? No final não é um programa... coração, é um pâncreas, velho. E essa paçoca é boa. Ela é boa. Essa paçoca. Essa é boa, olha, aqui, essa paçoca aí. É boa, não é? É gostosa, mas é uma bota suada paçoca, assim. Uma paçoca, no final do programa a gente vai sortear, tá bom, senhor? Boa! É obrigado, beijo, hein? Boa! Seja bem-vindo, Carmelo! Esse é o Estádio 97, daqui a pouco vamos anunciar mais promoções. Tem uma triste notícia para os ouvintes do Estádio 97. Triste. Estão encerradas as inscrições do torneio de pôquer do Estádio 97. É verdade. Da Elvis. As 100 tralalá vagas já foram preenchidas. Então, meus amigos, não temos mais vagas para o segundo torneio de pôquer do Estádio 97, que vai acontecer no dia 15 de maio, lá no H2 Clube, aqui em Pinheiros, né? Na Avenida Henrique Schaumann, tá bom? Então as vagas todas fechadas, então não adianta ligar solicitando vagas pro torneio de pôquer do Estádio 97, que terá como prêmio maior uma viagem pra Punta, e o segundo lugar, um fim de semana no resort do Estádio 97. Mas o primeiro lugar, Sombra, na boa, eu acho que não são esses prêmios, não. Não? O primeiro lugar é o ouvinte poder conviver algumas horas conosco, velho. Porque não tem preço que pague isso, velho. Sabe quando você, ouvinte, vai ter o prazer de jogar pôquer com o William Bonner, velho? Nunca. Sabe quando você vai ter o prazer de jogar pôquer com o Galvão Bueno? Com a cara. Jamais. Sabe quando você vai poder ter, sei lá, poucos momentos ao lado do Faustão, interagindo com ele, contando piada? De jeito nenhum. Então, Sombra, o máximo que os ouvintes que estão ouvindo a gente agora terão de proximidade de um artista somos nós. É verdade. É verdade. Conformem-se. É isso aí. E se não for aí, é no resort. Então, ah, no resort. Ah, só. Que nós somos parte do povo. Então, se você quer estar junto desses artistas do rádio, dessas pessoas humildes do microfone, Popstars, faça sua reserva no resort do estádio. Você pode ligar agora, fazer sua reserva. Pode passar em 6 vezes, no cheque e no cartão, tá bom? 28964665. 28964665. Faça já a sua ligação. Fale com as atendentes da Lotus Travel, estão todas aguardando sua ligação. 28964665. Muita coisa, futebol no videogame, jogos da Cassineira. Olha, a Cassineira vai montar lá as mesas de pôquer, de blackjack, de cassino. Só que não rola dinheiro, é tudo dinheirinho fictício pra você concorrer a prêmios da Energia 97, tá bom? Brincadeira pra lá de legal, vai rolar no sábado à noite do resort. Também vai ter o stand-up do Rudy, que também vai ser no sábado à noite. Aí, né? A gente vai ter torneio de futebol de botão, campeonato de futebol society, que é uma tradição, né, do resort do estádio. E é muito legal. Os times, as camisas, tudo inspirado na Champions League. Top, vai ser top. Muito legal. E ainda também, muito videogame pra vocês jogarem futebol. Para as mulheres e crianças não faltam atrações. Vai ser no Bourbon, de 22 a 24 de maio. Faça já sua ligação na Lotus Travel, 28964665. Faça a sua reserva, separe e parcelar em 6 vezes no cheque no cartão. E detalhe, um quarto num apartamento com um casal, 2 crianças até 12 anos não pagam. Falou? Estádio 97, o resort do estádio, tem apoio da Cassineira, de Edu Botões, também da futeliga.com.br. Acesse e marque jogos para o seu time de futebol amador. É, e apoio da Madrugão, suplementos.com.br, mano. É, Sombra, meu amigo, é isso aí, mano. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? Quem quiser comprar os seus produtos aí para aumentar a sua massa muscular ou então emagrecer, basta acessar. Acessa aí, amigão, ó, madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis, tá bom? Boa! Então vamos ao telefone, primeira ligação de hoje. Hoje apenas os ouvintes virgens. Quem ligar e disser só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, ganha um kit Bozano e um par de ingressos para a Kidzania. Hoje, só os virgens. Toca, Asdrubal! Dedinhos virgens. Daqui a pouco vou convidar uns meus amigos aqui para falar da nova promoção do estádio. Alô? Alô? Quem fala? É o Lucas. Alô, Lucas, tudo bom? Tranquilo, Domênico? Tranquilo, Lucas do quê? Sou o Lucas Mendes Silva. Lucas Mendes Silva. Exato. E quantos anos você tem? Eu tenho 24. Ai, RG. Dois quando vai assumido. Assumiu. Você viu no programa da Globo, eu, Zacarias e Moção? Ah, eu não vi, mas achei muito você legal. Você viu, gostou? Eu chorei não pra vi, caramba. Mas, eu vi. Chorei. Foi emocionante, né, RG? Chorei, capanha. Foi legal. Vai ter promoção hoje, Sombra? Promoção? Como assim promoção? Hoje, que tipo de promoção? Tá tendo o Jorge Carmelo. Vai divulgar uma promoção nova hoje do estádio? Ah, vai. Sim, dia tem. Teremos. Ô, Lucas, meu. Ô, Lucas. Ah, sensacional. Boa, gostei. Ah, não, na cara não. Parei, imagina nós. Na cara não, porra. Na cara não para estragar o velório. É, qual que é? É, igual o... Traz o bairro. Estraga o velório. Tu é o moleque. Ô, velhinho, qual que é o bairro? Diadema. Ô, Diadema, deixa eu mandar um abraço. Nossa, pra todo mundo. Você falou Diadema? Sorte, não é noite dele. Não, mas eu preciso mandar um abraço. Preciso mandar um abraço pra todo mundo do Água Santa Futebol. Porque é o seguinte, o Água Santa, vou contar uma coisa pros caras, ele era português. Água Santa é o time dos padres. O Água Santa era um time de várzea que há 5 anos atrás decidiu se profissionalizar. Sabe o que aconteceu com o Água Santa? Ele tá na primeira divisão do Campeonato Paulista. Há 5 anos atrás era um time de boteco de várzea. E hoje ele é primeira divisão do Paulista. E a Portuguesa de Esportes, com toda a sua história, seu Canindé e os seus imbecis que comandaram o clube durante todos esses anos, tá na porcaria. Calma. Parabéns a Diadema e ao Água Santa. Ô, Domênio. Oi. Eu nasci em Capão. Esse lugar que eu não passo perto é Diadema, mano. Não? Eu não gosto? Por que não? Você tem medo? Eu medo, mano. Lugar você tem medo. A quem nasce no Capão não tem medo de Diadema, tá louco? Você tá louco, mano. Não, deixa eu falar. Olha. Nossa. É nóis. Ô, Lucas, qual que é o time aí, velho? É o Tricolor, né? Tricolor, rapaz. Tricolor. E aí, preparado pra próxima fase? Ah, tamo aí, né? Cruzeiro não tem pra ninguém, né? Cruzeiro tá... E aí, você acha o quê? Que o São Paulo vai de Milton mesmo? até o meio do ano. Esse é um caso complicado. Eu tinha visto até uma matéria hoje, não sei se vocês chegaram a ver, saiu no Redação, no Sport TV. É, o Marcelo Taz, eu não sei nem que vínculo que ele tem com São Paulo, ou se ele é torcedor de São Paulo, não tenho nem ciência disso. Não, ele é santista. Ele falou que é uma tese que ele tem, né? Que tem muita gente que não assume o São Paulo por causa do Rogério Ceni, né? Fala que o Rogério Ceni é o que manda, então ninguém vai pro São Paulo comandar o time sabendo que já tem alguém lá dentro que já faz isso, né? Eu li sobre isso aí, mas eu gostaria de comentar só uma coisa, viu, Lucas? O que o Rogério é uma presença marcante dentro do elenco do São Paulo líder, isso é fato. Agora, qual técnico que se recusou a treinar o São Paulo em função disso? São Paulo teve aí dos melhores técnicos do Brasil aí. Teve o Muricy Ramalho, imagina. Luxemburgo se oferecendo. Teve o Luxemburgo toda hora falando do São Paulo. O Paulo Autuori, que, pô, tem uma decadência, né? Tá em decadência, mas, pô, o Paulo Autuori é campeão de Libertadores, né? Campeão do mundo. O Cuca, o Abel. E com relação... Mas ele fala, que ele fala na reportagem o seguinte, ele acha que ele tem uma tese o seguinte, que muito que acontece, né? Por causa da liderança negativa do Rogério. Na verdade, ele quis dizer isso. É, isso aí, o Rogério passou do ponto, né? Passou do ponto, já devia ter parado há 3 anos atrás, que não dá chance pra aparecerem novos ídolos do São Paulo. Mas há de muito que o Taz dele não gosta muito do Rogério. Ele não gosta. Então. Isso é fato. É fato, ele é um santista. Ele tem uma opinião, né? A opinião dele, isso é coisa muito mas pessoal. Ele externou isso num programa que ele foi convidado pra fazer redação, que toda vez tem um convidado, e falou isso, e só que isso tomou uma proporção gigante, tá todo mundo comentando, os caras... Programa que eu estou lá de manhã também. Eu entendo que pela pessoa que é, pela pessoa pública que é, e tem sempre a pessoa pública um peso quando faz um comentário, assim como foi o do Abílio Diniz, enfim, qualquer um que tenha, né, projeção. O cara tem que estar baseado em muita informação para isso. Informação de dentro, para poder passar... Porque dizer que o Rogério Ceni exerce liderança, ou tem liderança, ou pratica liderança, ridículo, né? Isso é chover no molhado. Cara, porque é o maior ídolo de São Paulo. No Santos tem Robinho, no Corinthians já teve Sócrates, teve Casagrande, enfim. E não podia ser diferente, lógico, né? Lógico. Mas que é natural. Agora, onde? Quando você diz, quando você notifica liderança negativa... Aí a coisa muda de Por isso figura. Que o cara não vem, nenhum técnico quer vir. Não, mas é que tá. Se você parar pra analisar, Motinha, o Rogério Ceni é inegável que ele tem uma representação dentro desse time de São Paulo e na história do clube que ninguém pode contestar ou questionar. Hoje é o principal nome de São Paulo em campo. Mesmo tendo o Pato, Ganso, Luiz Fabiano, quem comanda o pessoal ali é o Rogério Ceni. Muitas vezes um treinador, RG... Não é de hoje isso, né, mano? Não começou a comandar ontem. Muitas vezes um treinador, quando ele chega, o cara se sente enciumado. Tá certo? Se chega, por exemplo, um técnico egocêntrico. Vanderlei. Tá? Chega um Luxemburgo. Vai saber se ele vai conseguir lidar bem com essa situação. Saber que o Rogério Ceni é um cara que tem personalidade, é um cara que tem uma influência com a diretoria, é um cara que é ouvido, sim, pela diretoria de São Paulo. Tá certo? Vai saber se o treinador vai administrar bem essa situação. Não se esqueçam de um lance, o RG número 2, em que houve uma discussão entre Rogério e Ney Franco. O Rogério Ceni, dentro do gramado, ele dando uma ordem tática, tá certo? Que o Ney Franco reprovou. Inclusive, teve aí depois a turma do Deixa Disso. Não, era uma substituição, não é? Foi. Ele pediu a substituição de determinado jogador, o Ney Franco falou que não. Aí começaram meio que discutir ali. O Cuca também houve uma discussão, ainda que não teve assim, muita repercussão, mas por internamente. Mas querendo ou não, gente, o cara pelo tempo de clube que ele tem, Motinha, por ser um cara que se posiciona, ele vai ter essa influência sobre os demais. Não tem jeito. Por mais que os caras não gostem do Rogério Ceni, talvez aí, porque ele transpareça arrogância, eu particularmente não acho o Rogério um cara arrogante. Eu conheço o Rogério Ceni, das vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele, sempre me tratou muito bem, sempre foi um cara extremamente solícito aqui com a gente. Gosto muito dele. Mas tem pessoas da região que tem uma rejeição enorme com o Rogério por acharem que ele é um cara arrogante, que é um cara que se posiciona, um cara que sabe falar bem. Bate de frente, né? É um cara que tem personalidade, é um cara que tem história no clube. Então, muitas vezes, por isso, o cara acha que o Rogério Ceni tá metendo uma mala. Mas é natural. Ué, é um cara que é São Paulino, pô. O Messi não brigou lá com o técnico lá do Barcelona? Ele briga e vomita. Exatamente. Porque a personalidade, o cara tem influência, vai fazer o quê? Agora, o técnico que assumir... Não é verdade. O técnico que for assumir o São Paulo hoje tem que saber que o São Paulo tem algumas coisas. Tem esse o problema de briga da diretoria, tem a influência... do Rogério Ceni, tem que saber que vai ter que administrar egos fortes dentro do elenco. Então o técnico tem que estar pronto para isso. Ego forte dentro de elenco, todos têm. É. Todos têm. Em todo lugar. Eu vou dizer a verdade, o que eu penso. Para mim, no São Paulo hoje, é muito mais difícil um técnico chegar lá e lidar com o Ganso do que com o Rogério Ceni. Desculpa. Muito mais. Diga aí, Lucas. É, diga aí. Fala aí, cara. Manifeste-se. Então, eu acho que pode ser. Eu achei interessante a reportagem. Não, achei que muita coisa não teria nada a ver pelos argumentos que você usou, Sombra. Mas eu achei legal essa questão. Né? Eu também acho... Mas eu acho que ele já passou da hora. Eu acho que ele deveria ter parado, porque tudo tem um ciclo. E então, enfim, São Paulo continua, é maior do que qualquer outro, não tem como questionar, né? Uhum. Eu sigo muito de treinador de São Paulo. Hoje eu sigo um pouco a galinha do Mano também. Eu acho que deveria efetivar o Milton, porque eu acho que no mercado. A linha do Mano? A linha do Mano. A linha. Ah, vocês estão interpretando, tá vendo? Me ajuda aí, Domênico Gato. Me ajuda aí, velho. Entendi, ué. Você tá de brincadeira, Domênico. Acho que foi semana passada. O Mano falou que deveria efetivar. O Milton devia se colocar à disposição de ser treinador, porque ele vai rodar. Isso é fato, ele vai rodar de São Paulo. Então, não tem mais nada a perder. Ele vai rodar de qualquer jeito. Exatamente. Eu acho que ele deveria ir pra cima mesmo. Pelo menos ele já vai pegar mais tempo como treinador pra continuar na linha. Porque eu acho que no São Paulo ele tá com os dias contados mesmo. Do jeito que tá a gestão do São Paulo, meu, infelizmente, né? Porque eu acho que tem muito mais ego que coerência, né? Em algumas atitudes que a gente vê lá dentro. Bom, mas agora, segundo a matéria do UOL, o Ataíde perdeu a decisão sobre o técnico. Segundo a matéria do UOL, tá escrito aqui, olha. Não vai decidir. Com todo respeito ao Ataíde, a decisão sobre o técnico vai ser minha, disse Aidar ao UOL Esporte. E com isso eu ganho força. Eu ganho então, muita probabilidade então, de estar vindo. Então, pra que tem gestão de futebol se ele tomar conta? O São Paulo tá nessa confusão aí, né? Exatamente. Mas se o Luxo chegar, eu não fico o Gil Guerreiro. Hã? Fica até desconfortável. Sim. Acredito que se o Luxemburgo chegar numa terça, mais tardar na quarta tarde, o Gil Guerreiro se desliga. Sabe o que eu acho, sinceramente? Não fica ninguém. Na hora que chegar o novo técnico, vai ter a vou afastar, vai né? Por mim. Vou afastar todo mundo. Não é você, não precisa nem ser você, ó. Já venceu. É complicado. Eu acho que não precisa nem ser você. O primeiro quando chegar o novo técnico de São Paulo, eu acho, na minha opinião, feelings, eu acho que cai todo mundo. E Mota, só uma informação. Só estão esperando o cara chegar para fazer a limpa. Só uma informação que interessa dentro do campo ao torcedor, que é o próximo adversário é o Cruzeiro de São Paulo. Cruzeiro hoje conversou com os empresários do meia Gedós, que é jogador do Clube Bruges e jogava junto com o Derrascaeta Derrascaeta, como a galera chama, né? No Defensor do Uruguai. Mas é bom? É bom jogador e pode estar vindo. Estamos gravando, atenção produção. O Derrascaeta eu falei aqui, vocês duvidaram. Tá falando aí que o Gedós é bom jogador. É bom, hein? Ó, e o Derrascaeta eu falei. Falou de qual era lá o jogador que eu esqueci lá. O Derrascaeta. Não falei não, aquilo foi montagem. Eu falei do Pastore. Vocês são vagabundos. Eu falei do Pastore. Ô Lucas, é que, olha, eu vou te falar, o futebol, ele é muito mais do que aquilo que a gente lê e do que a gente ouve. O futebol tem bastidores, tem jogo político, muitas vezes aquilo é uma foto ao lado da pessoa, é uma frase, tudo é colocado de uma maneira política, tá? Então, assim, tem muito dos bastidores que a gente não sabe, não tem como saber, e às vezes fica sabendo um tequinho dali, você fala, nossa, e a gente às vezes no programa se debatendo, conversando, discutindo. Os caras estão dando risada nessa cara. Não é questão de estar dando risada, o foco é outro. O nosso foco é mas o foco, muitas vezes, de quem tá do outro lado é outro. Ele joga um busca-pé, todo mundo sai correndo e eles... foco. Exatamente. A gente não sabe metade do que acontece. O radinho de bolsa, ele só fala se tiver pilha. Verdade. É verdade. Eu acho que eles deviam se bater e colocar o Ganso no meio, pra ver se ele se movimenta mais nessa treta aí. rapaz. Ô, Lucas, olha, um abraço pra você. Falta tempo ainda, mas deixa aí, cara, o seu placar aí pra São Paulo e Cruzeiro, semana que vem, em São Paulo. Eu acho que vai ser 1-0 aqui e uns 2-1 lá. Ei! Mas a gente, o Cruzeiro é freguês. Porra, mas freguês, porra. Antigo. O Fábio deve estar se borrando toda vez que ele vê o Rogério do outro lado. Ele vai falar assim, eu vou pro jogo, mas o Rogério não pode bater falta. Você não usa a bandeira contra o Santos de que o Palmeiras leva muita vantagem sobre o Santos? É, o Cruzeiro também. É diferente, né? Ah, é porque é só o favor. Os times são diferentes, é verdade. Não, mas você mesmo falou, espera só um minuto. A situação. Você mesmo falou que gostaria de saber se o São Paulo, na verdade, você acha que é mais aquele São Paulo que era antes do Corinthians do que agora. E o Cruzeiro, tudo bem, não tá numa fase... Eu acho que também o Cruzeiro não é aquele Cruzeiro, é. Então, não tá numa fase, mas tá melhor que o São Paulo, ou não? Não tá, Domenica, torcida lá tá fraco. Queriam mandar o Marcelo embora. Desculpa, com quantos pontos classificou o Cruzeiro? Acho, se não me engano, 10, Sombra. 11, o São Paulo se classificou com 12, eles se classificaram com 11. Ele na última rodada podia ficar fora. O Cruzeiro, mas o Cruzeiro foi o primeiro da chave. Mas o grupo é uma baba, hein? Então, mas escapou por pouco. Você vê como é que é, Dodô. E acabou chegando em primeiro. Entendeu? Então, mas não tá muito ajustado como tava. O zagueiro do Cruzeiro é o Paulo André, Domênico. Ah, então é jogo aberto, tá certo. O atacante é o Damião. Não, dá pra encarar. Dá. Se o São Paulo repetir, se o São Paulo repetir a pegada que teve contra o Corinthians, eu realmente não sei se o São Paulo... Mas ele releva, né? O Corinthians pegou leve e o São Paulo passar. Não pelo que jogou o Corinthians, mano. Pelo que jogou o São Paulo. Eu tenho muita desconfiança sobre o São Paulo. Eu não sei se o São Paulo que vai jogar contra o Cruzeiro ou que jogou contra o Corinthians, ou é o São Paulo do resto do ano. Tenho muita desconfiança, aliás. Não pelo que jogou o Corinthians, mas pela disposição com que jogou o São Paulo. Agora, o Cruzeiro também não é o Cruzeiro do ano passado. Não é o Cruzeiro do ano passado. Mas e o São Paulo, no meu ponto de vista, ele tem muito um elenco melhor do que o do Cruzeiro. Se ele tivesse, RG, se tivesse jogando do jeito que jogou ano passado, que foi vice-campeão brasileiro, teria totais condições de passar com muita facilidade contra o Cruzeiro. Mas deu uma equiparada. No brasileiro, o São Paulo venceu o Cruzeu no Morumbi, não foi 2-0? E aí deu uma encostada, lembra? Chegou a 5 pontos. Não, chegou a 4 pontos. É, foi. Chegou a 4 pontos. Aquela vez que ganhou do Cruzeiro, chegou a 4 pontos. Lucas, um abraço pra você, boa noite. Eu posso mandar uns abraços rapidão, senão o cara vai me linchar depois lá. Deve, se linchar, você é mó capacho, hein, maluco? Ele linchar não é legal, né? E a amizade fica onde, hein, mano? Não, aí beleza, mas pela amizade. Agora você vai mandar abraço, que senão você vai apanhar, mano. Corta, só o bobo da sala. O cara apanha. Primeira vez que eu ligo, tô mó nervoso, pô. Corta ele pra mim, por favor. Fica calmo. Você não falou que a gente é estrela? Vou mandar um abraço aí, meu, pro Everton, pro Willing, que tem esse nome feio mesmo. Meu parceiro. Willing. Willing. Ele tem um jogo de videogame, Willing Eleven. Ah, sensacional. E o abraço mais importante, você não vai mandar hoje, não, velho? Pra minha mãe, pode crer. Não, pra sogra. Pra sua sogra, velho. Por que sogra? Hoje é o dia da sogra, pô. E também dia da Catinga. Por que você acha que shopping... Por que você acha que shopping tava vazio hoje, restaurante tranquilo? Que ninguém tem nada que dá presente pra sogra. É, porque é o dia da sogra. Mas, pô. RG, esse negócio é meio lenda, viu, cara? Ó, a minha sogra é muito legal. Eu sei, é verdade. Casa pra você ver, assina lá. Eu não tenho que falar nada da minha sogra, cara. A minha também é. Minha sogra. Uma graça de você, viu, mano? Sim, claro. Concordo com você, a minha também é. A minha também é. Sogra legal é sogra longe. A minha também é muito legal. E vocês conhecem. Quem é sua sogra, Guinão? Dona Jamile. Olha o respeito com a minha mãe aí, ô trouxa. Eu tô falando que ela é legal, eu gosto dela. A Dona Jamile só sobra o cu, cacete. Opa! Menina! Calma! Menina, o cacete, vai ver o tamanho do... Lucas, tudo de bom? Valeu, Sobra. Abraço aí pra vocês aí, vocês são demais. Valeu, velho. Valeu, cara. Puta, valeu, mano. Minha mãe, ô trouxa. Valeu, mano. Abraço, até mais. Olha só, amigão. Agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do carro. É o seguinte, presta atenção, hein? A Pirelli tá com uma promoção simplesmente imperdível. Vou repetir, é imperdível mesmo. É a promoção número 1 Pirelli. Olha como é simples. Na compra de 3 pneus, o quarto é o quê? Grátis. Não. O Ben já não tá louco, não. Vou repetir. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É isso aí. Você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. Então, se você estava esperando a hora de trocar os pneus do carro, amigão, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. É a promoção número 1 Pirelli. Somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. Consulte o regulamento da promoção em Pirelli, não esquece, Pirelli com 2 L's, pirelli.com.br. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Pirelli! É isso aí, já tem informações, já tem promoção nova, né? Pelo menos aí um teaser do que nós vamos fazer em breve. Mas agora o Motinha vai trazer informações do Corinthians. Ah, vocês, mano. É nóis, mano. Esses sem vergonhas da Comembol, os caras tão loucos pra ferrar o Corinthians, então, aí. Mano, até falando sobre isso, o Sheik e Mendonça aí, né, foram denunciados aí pra pegar até 6 jogos. Sim, de 3 a 6. De 3 a 6. Olha, o que é uma vergonha, Mota, volto a falar aqui, eu se sou o Roberto de Andrade, no dia da audiência, se não conseguir desqualificar o artigo de jogada violenta pra, no máximo, tá certo? Falta de fair play, tá certo? Fair play. Falta de fair play. No máximo. Soletre tudo isso. No máximo, tá? Então, eu sou o Roberto de Andrade, sinceramente, eu saio da Comebol falando, rasga a ficha do Corinthians, porque a gente não vai disputar mais a competição. Não disputaremos mais a competição da Libertadores 2015. Isso, mas não vai fazer isso, tem que fazer. Mas não vai fazer. Volto a falar, porque a Libertadores depende muito mais do Corinthians do que o Corinthians da Libertadores. Não, isso não, isso é falso. Hoje. Hoje você vai bater o recorde. Mas Sheik, é verdade, o que você acha, Sheik? 3 a 6 jogos. Acho absurdo. Quanto é que é isso aí? 3 a 6 jogos. Tá de sacanagem. Chutei o cara no chão, tem que ser uns 15 jogos, pô. Ó, e tem que valer pro brasileiro. Foi rasteira. É. Você vai fazer por trás. Mas a intenção vai derrubar ele, que ele desmaiasse, eu ia chutar a cabeça dele. Não, mas tô falando muito sério, Mota. Eu quando falo isso aqui, eu não tô ironizando o fato, não. Eu sou o presidente do Corinthians. Se não houver a desqualificação de artigo aí, pra que ele pegue no máximo um jogo pelo cartão vermelho, eu sinceramente, Motinha, retiraria o time da competição. Passo. Os times brasileiros não têm força pra comer bola faz tempo. Então, né? Então, mostra pra eles que o Corinthians não depende dessa porra aí, não. Tá certo? Mas não pode fazer isso. Agora, ô mano, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa, Motinha. Graças a tá Deus. Tá na mão de Comembol, tá louco, rapaz? Eu concordo contigo, eu fico muito calmo, eu não me exalto. Não. Pra mim não serve uma situação dessa. Eu não me exalto. Você tá nervoso? Não, mas é verdade. Qualquer coisa que me exalta nessa merda dessa Comembol, não me exalta. Assim como o Mário Gobi disse que não entraria em campo caso o Palmeiras não disponibilizasse a carga de ingresso pra torcida do Corinthians, que eu acho que ele fez muito bem, tá certo? O Corinthians deve bater o pé sim. Porque quando começar todo mundo, não, então vamos respeitar o cacete. Falta um pouco mais aí de postura por parte dos clubes brasileiros, velho. Tem que bater de frente, tem que bater de frente. Porque querendo ou não, Mota, volto a falar aqui, tem uma diferença de tratamento dos brasileiros para os demais. Isso é verdade. Argentino, uruguaio, paraguaio, chileno, boliviano, colombiano, o raio que for, quando vai ser julgado no tribunal de penas aí da Comembol, não tem o mesmo rigor que os clubes brasileiros. Isso daí é fato. Isso é verdade. Então, querendo ou não, o Corinthians ele deveria tomar a rédea da situação. Tira o time da competição, mas é verdade. Tira o time da competição e moraliza de vez essa porra. Não vai tirar. Tem que tirar, Domênico. Vai tirar. Tem que tirar. Mas precisava ser a CBF e precisava dar um respaldo pro CBF. Eu acho. O Corinthians não é lado com a CBF, não. Mas é muito prejuízo. O Corinthians hoje é um órgão independente. Mano, o Iago renovou com o Corinthians, né? Sim, que beleza, 2018. Sim. O Malcom também tá encaminhado aí mais 4 anos, até 2019, né? Sim. Apesar que alguns dizem que ele pode sair no meio do ano, né, mano? Todo dia tem uma proposta. Tem que olha, Motinha. Por isso que tá renovando, né, por mais 4 anos. A informação que eu tinha aí do Malcom é que ele já tinha fechado o contrato aí até 2019. Se houver mesmo esse contrato, ou se ele estiver renovando aí por esse período, a multa rescisória do Malcom vai girar em mais de 30 milhões de euros. Sabe quando algum clube da Europa vai pagar essa quantia de 30 milhões de euros pelo Malcom, que nem jogando tá? Eu, particularmente, acho muito difícil. Mas vamos pagar pra fazer um acordo, né, mano? Sim, não, o Corinthians, ele tem 30% do valor do passe do Malcom. E o Guerreiro voltou a treinar, né, mano? Tá indo bem lá, tem possibilidade. Estão analisando aí que acho que pode jogar na Libertadores. E a prioridade de ficar com ele é até quinta-feira, mano. Não, lógico que tem condições de jogo. O Corinthians joga dia 6, semana que vem, tem prioridade condições. E prioridade até quinta-feira pra. Essa prioridade renovar. É um pouco relativa, Motinha, porque foi um prazo estipulado aí no começo das conversas aí, mas eu entendo que o Corinthians ele vai primeiro não, que tá. Não, contrato. Né? Não, então, o Corinthians ele teria prioridade até essa quinta-feira, mas eu acho que o Guerreiro e o seu staff vão esperar até quando o Corinthians der o ok e falar. Tá aqui a proposta é essa. Ou aceita, ou vai morrer na vala comum. Para, você tá. Tem coisas do Corinthians aí que o Mota trouxe, né? Oferecimento de Perfect Brasil, peça peças de suspensão com perfeição, peça Perfect, Estádio 97, também tem oferecimento de HDI Seguros. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, né? Isso todo mundo sabe. Recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto, você sai com a autorização para o conserto no ato. e são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. E tem mais, nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI bate-pronto móveis, veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI bate-pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar vistoriador passar na oficina, nada disso. É muito mais inteligente, né? Com o HDI é assim, de bate-pronto, e não se esqueça. Com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate-pronto. Você tem que consultar sempre seu corretor ou acessar hdi.com.br. Olha, queria aproveitar, colocar o microfone aí, nosso amigo Marcos Souza da Singapore Airlines. Ai, meu Deus. Não, não é que a promoção vai começar agora. Hoje é apenas uma data onde nós estamos divulgando que faremos uma promoção no segundo semestre. Ah, tá. Hoje é tarde. Fala, Marcão, beleza? Boa tarde, boa noite. Boa noite, Sombra, boa noite, amigos da mesa. Boa noite, Marcão. Os ouvintes do Estádio 97. Prazer. Beleza? Aí, Marcão. Então, nós fizemos aí recentemente a promoção, a qual a RG acompanha o ouvinte. Foi a Barcelona, para assistir Barcelona e Real Madrid. Também com apoio não só da Singapore Airlines, como também da Agência Catalana de Turismo. Mas o Estádio 97, nós digamos, ele é um programa que ele vai um pouco além do futebol, ou muito além do futebol. Verdade, Sombra. É? O avião do estádio não pode ficar parado, né? Não. Então ele tem que decolar. Então, próximo voo previsto aí pro segundo semestre, rumo à Catalunha. Vai pra Barcelona de novo. Mas vai vir Real Madrid, Barcelona? Rapaz, dessa vez, gente, é um evento tão importante quanto um jogo de futebol. Eita. E como o Estádio 97, muita gente se prende ao Estádio 97, não só pela questão futebol, não é só pela questão futebol, mas também por entretenimento como um todo. É, né? Afinal de contas, a gente fala aqui de tantas coisas no dia a dia. Falar de novela. A gente fala de TV, a gente fala de novela. Quantas vezes a gente não convoca o Broca Fumegante aqui para ser, pra ser o nosso DJ, não é? Tudo. E tem tudo a ver com o Broca Fumegante, o nosso DJ. Você sabe por quê? Inclusive, o tema da nossa próxima promoção já causou muitas dores de cabeça ao Benjamin Bach. Você tá brincando. Muitas. É mesmo? Muitas. Você sabe por quê, Domênio? Por quê? No segundo semestre, o Estádio 97 e a Energia 97, é claro. Sim. Né? Estão intimamente ligadas. Né? Com o oferecimento da Singapore Airlines, certo, e também com o apoio da Agência Catalana de Turismo, o Estádio 97 que ele vai levar, com direito acompanhante, Um ouvinte, mais um acompanhante. Exatamente. Né? Para assistir em Barcelona. Ah, você tá brincando? Um showzaço assim? Mega. Vai ser lá no Camp Nou? Olha, deveria, mas vai ser no Estádio Olímpico de Barcelona. Ah, no Estádio Olímpico de Barcelona. Exatamente. Um lugar mais aconchegante. No Estádio Olímpico de Barcelona. Eu não conheço, é legal. Se o RG achou o Estádio de Barcelona aconchegante. É. Tem um local mais apropriado. Porque o Estádio Olímpico é até mais novo, né? Exatamente. Exatamente. Foi usado, pra quem não sabe, nas Olimpíadas, quando tivemos. Aí está o Estádio Olímpico, as Olimpíadas mais bonitas. Exatamente. O ouvinte do Estádio 97, ouvinte da Energia 97, ele vai ver o quê? Ele vai concorrer uma viagem com um acompanhante pra esse maravilhoso lugar de primeiro mundo que é Barcelona, pra assistir o show do YouTube! Você tá brincando! Aí sim, mano! Exatamente! Talvez não, sem sombra de dúvida. A maior banda pop e rock dos últimos anos. É. Todos os anos. E detalhe, os ingressos são pra você assistir na Hot Zone. Você tá brincando lá na cara do gol? Na zona quente, velho. Você tá louco! Vocês tão loucos! Hot Zone é no buraco, ali, ó! Exatamente. Nossa, é no buraco. Explica o que é a Hot Zone dentro de um show do YouTube. Bem, a Hot Zone é um espaço VIP dedicado a pessoas que vão ter acesso muito próximo ao palco. É um espaço onde o YouTube e o Bono fazem todas as ações sociais, em que o Bono encampa as causas para ajudar aqueles necessitados pelo mundo, né? Existem alguns produtos que são comercializados, mas principalmente porque a banda aparece de vez em quando para saudar aqueles que adquiriram o seu ingresso nessa área. Uma área totalmente VIP ao lado do palco. Eu não vou nem falar o valor de ingresso. Nossa, não vou falar valor de ingresso. É caríssimo. É verdade. É o setor mais caro que existe para você acompanhar o show, tá? Só vou dizer isso, só vou dizer o valor. Por exemplo, ô Sombra, o cara consegue comprar ou ele ou é só promoção? Assim, como é que é esse lugar aí? Olha, Domênico, tá à venda. Tem à venda esse lugar? São poucos lugares. São pouquíssimos lugares, tá. Mas o que eu quero adiantar é que o ouvinte do Estádio 97 que ganhar já tem o seu ingresso. Já tem. Não, com certeza. É mais barato, você ter uma ideia, é mais barato você montar uma banda e fazer sucesso do que comprar ali. É verdade. Não, é uma área extremamente... É um lounge, verdade, uma área extremamente privilegiada. É um espaço que para poucos, muito bem colocado. Na cara do gol. Principalmente para ter o privilégio de assistir o YouTube na cara do gol. Nossa, aí você fala, porra, mas vocês vão levar no Star Wars para ver o YouTube? Bom, primeiro é o seguinte, a Energia 97, apesar de ser uma rádio focada principalmente na música eletrônica, nós temos que salientar o seguinte, é uma rádio que muita gente gosta de música eletrônica e gosta de YouTube. Muita gente. Uma coisa não. Em segundo lugar, o Estádio 97 é uma rádio dentro da Energia 97 que acolhe pessoas que gostam do rock, para quem gosta do rap, para quem gosta do eletrônico, para quem gosta do samba. De 8 a 80. E mais. Nós temos uma avalanche de ouvintes fãs de U2. Ouvintes da Energia e do Estádio 97. Sombra, e outro detalhe, a Rádio Energia 97 toca as músicas do U2 pela manhã, por exemplo. Você pode ouvir uma música do U2 no Energia na Veia. Verdade, com certeza, não é verdade? Claro, motivo, claro, motivo pelo qual a gente teve essa ideia foi ouvindo a programação da rádio e o Energia na Veia. Começou com uma brincadeira, né? Porque Barcelona não é só a capital do futebol. Certo. É a capital dos eventos culturais. Puta, já tá dando saudade, velho. É a hora, hein? E nada mais interessante do que aproveitar a oportunidade. O U2 não faz shows com frequência em algumas cidades. Barcelona foi escolhido para ser feito esse show. E por que não? O ouvinte do Estádio 97 decolar no avião do estádio. É. Legal, hein? Legal. Vai ser uma promoção sensacional, hein? É sensacional. Aí, gente, vai ser a segunda edição, vai ser a segunda edição do avião do Estádio 97, tá? Ela não começa hoje a promoção, ela vai começar no segundo semestre, o show é em 10 de outubro. Depois a gente vai explicar a mecânica, né? Vamos explicar direitinho a mecânica. É que hoje a gente só antecipou um pouquinho mais daquilo que o Estádio 97 vai levar ao seu ouvinte no segundo semestre. Bem, nossa, show de bola, hein? Ouvinte do Estádio 97, fique ligado, o avião vai decolar. É verdade. Levamos você a bordo, hein, galera? E o atestado que eu posso dar é o seguinte, cara, que eu já fui. Se vai pra Barcelona e se tá sobre os cuidados de Marcão e Juan, cara... Tá em bom, tem bom. Boas mãos. Juan Chaveirinho das portas de Barcelona. Abrem as portas pra ele, né? Vai entrando e um abraço. Aficionado de marcha. Você vai viajar no avião da Singapore Airlines. Meu Deus, hein? Vai ter toda a agência catalana de turismo como anfitriã. Né? Ou seja, você vai ter uma estadia maravilhosa, um hotel muito bom, vai ser legal demais, você vai curtir demais. Então você que é ouvinte do Estádio 97, prepare-se, você fã do U2, no segundo semestre a Singapore, a Agência Catalã de Turismo e a Energia 97 vão levar você para ver U2. Verdade. Fiquem ligados no programa do Estádio 97 se você quiser embarcar nesse avião. Parabéns. Com certeza. Muito, mais uma vez, obrigado a você, Marcão. Obrigado, Juan. Valeu, Juan. Aí pela parceria mais parabéns, uma vez. Parabéns, é um privilégio para nós novamente ter a oportunidade de fazer uma parceria com vocês e principalmente poder premiar um ouvinte a ter uma experiência diferente. O Estádio 97 é cultura e experiência fora do Brasil. Com certeza. Deixa eu aproveitar. E é legal, porque é hot zone que o Grêmio vai ver o show. Não vai ver lá naquela arquibancada longínqua, né, meu? Na hot zone, cara. Literalmente tendo a oportunidade até se bobear de ter uma foto com o Bora ou com alguém da banda. Com certeza. Uma área privilegiada. Não, e essa é a segunda de milhares que virão ainda, né, Sombra? Tem aquela que tá engatilhada também lá, mora 2 anos com o pessoal do Estádio 97. Nós vamos morar com os caras lá, Tem uma série de promoções. É uma pena que eu não possa falar um pouco mais de tudo que tá sendo traçado. Verdade, Sombra. Vocês não têm noção. Coisas boas estão por vir. Mas vou dizer, essa promoção literalmente é um show, hein? É um show. Eu só queria aproveitar a oportunidade, agora aqui presente no ar, agradecer ao Juan e ao Marcos pela a possibilidade, já agradecer, claro, ao Sombra, ao Zé, à direção da rádio, mas a vocês pela atenção, pelo carinho e com que fui tratado eu e minha esposa em Barcelona. De coração, meu, muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, a gente fica muito feliz porque... primeiro por saber que foi sua primeira viagem pro exterior. É verdade. É, né? O Domênico, o pessoal aqui da mesa ficou muito feliz quando você ganhou o sorteio aqui internamente, mas é de você ter conciliado experiências. E eu acredito que Barcelona deve ter ficado marcado aí para você para sempre. Não, ficou, porque por ser a primeira vez, por ser uma experiência, você sempre, claro, vai com uma expectativa de tudo aquilo que te dizem, né? Que falam. E principalmente por você estar bem assessorado. Isso que eu acho que pesou e é importante. Então você sai com segurança do seu país, chega com segurança num outro país e lá você é ser assistido, realmente, ser apresentado, né, para aquela cidade, para o lugar onde você está. Ah, os e-mails. E de coração, né? E volta com toda a segurança de novo, né? E volta com segurança. Olha, vocês estão os e-mails das pessoas já se manifestando positivamente começaram já a chegar. Que legal. Tem até um ouvinte, olha que legal, um ouvinte aqui, olha, o Oliver Schickel. Ele foi no show do AC/DC no Estádio Olímpico de Barcelona há uns 8 anos e foi simplesmente F, ele disse. Não tem a dúvida. É um dos palcos de shows que se realizam na Europa. Barcelona está dentro desse calendário cultural. A Catalunha, de modo geral, ela tem várias atrações. Obviamente que ela tem os seus clubes, tem a sua história no futebol, mas ela não é só isso. Roteiro de shows, né? É um roteiro cultural de onde os principais eventos na Europa acontecem. Eu fui lá ver La Fura de Bals nesse estádio, maravilhoso. É um estádio que foi construído não só para isso, mas quando se falava na época de estádios multiuso, quando foi construído esse primeiro estádio olímpico, foi um dos primeiros. Então, o conceito, a acústica do local é fantástico. E atenção, ouvinte do estádio, preparem os seus passaportes. Verdade. Porque o avião do estádio vai passar por aí. É verdade. Aí, RG. Vai decolar. É isso aí. Muito obrigado, Marcão da Cines, também ao Juan Romero. Juan. Muito obrigado aí a todos da Agência Catalana de Turismo. Segundo semestre tá logo aí. Logo, logo você vai saber como concorrer nessa promoção Avião do Estádio 97, que te leva para ver U2 em Barcelona, no Estádio Olímpico de Barcelona, na Hot Zone do show do U2. Vai ser legal demais, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Vamos nos falando, hein? Valeu, valeu. Valeu, Marcão. Valeu. Informação sensacional, hein? Sensacional, isso, sensacional. Vai ser, mano. Vai ser demais. Tá esse bom. É o Estádio 97 que tem um oferecimento da Valetão Pneus. Vamos lá de novo para Barcelona. Se você que procura qualidade, segurança e garantia na hora de trocar os pneus do seu carro, a sua melhor opção, sabe qual que é? É o Valetão Pneus. Olha, aproveite a promoção número 1 Pirelli na rede Valetão Pneus, porque você já sabe que o pneu Pirelli é o melhor pneu para o seu carro. E agora ficou ainda mais fácil ter o seu Pirelli com a promoção número 1. Sabe como funciona? Ouve aí. Na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto pneu é GRATIS. Isso mesmo, é grátis. Isso mesmo, o quarto pneu é grátis. E tem mais, não acabou não. Só no Valetão Pneus você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa. Então aproveite a promoção e corra para uma das 12 lojas do Valetão Pneus. É só acessar pirelli.com.br e confira o regulamento. Compre 3 e leve 4 Pirelli. E você já sabe, tem sempre um valetão pertinho de você. Por exemplo, galera aí de Santana, Zona Norte de São Paulo, tem um Valetão Pneus na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, número 4789, aí no Lausanne Paulista. Anota o telefone aí do Valetão Pneus de Santana, 2256-5430. 2256-5430 é o telefone da Valetão Pneus, ali de Santana, Engenheiro Caetano Álvares, 4789. Acesse www.valetão.com.br. Valetão Pneus, credibilidade e confiança. Revendedor oficial Pirelli, Valetão Pneus, Domênico! Boa! Ô, Benja, agora nós vamos trazer aqui o momento sem parar, né? O momento sem parar no Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Vai assistir seu time e precisa de um táxi? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Vamos, já tá pronto agora, já tá pronto. Vamos lá. Vai tocar aqui o nosso Asdrubal. Alô. Alô. Quem fala? É José. Fala, José, tudo José. Consegui, baralho! Truco! Eu perdi as esperanças, baralho. Perdi. E aí, galera? Tudo bem, José? E aí, galera? Tudo bem, graças a Deus. José do que é o nome completo? E aí, galera? José Duete do Nascimento. Duete? Isso. Falar a verdade, eu joguei no Et muitos anos da minha vida. Também, por exemplo, quando tem Flamengo e Fluminense, como é o nome do jogo? Fla-Flu. E Inter e Grêmio? Grenal. E Boca Júnior e Et, é o quê? Olha, esse é o clássico? Melhor, né? Boca Júnior e Et, que eu joguei. É o clássico, joguei Libertadores. Fui a Bandeirante, você não assiste, mas eu comento lá também. Mas não assisto mesmo. Falar a verdade. Não dá pra ver, não. Filho. Eu e o Danadinho, narrando o jogo. Não, esse até não é nada. Olha que Danadinho, ponta esquerda do Santos. O problema não é ele, não. Danadinho é demais. Ô, Danadinho. Velhinho, manda o nome completo pra nós. É, José Duete do Nascimento. Do Nascimento, e quantos anos você tem? Tenho 46. Ai, RG, 4.6 hoje, é, bacana, hoje. Muito chateado hoje. Por quê? Assim, muito chateado. Mas não é dia da sogra? Você tem que ficar feliz aí, na promoção. Você acabou de voltar aí, de Barcelona, comeu um pata negra. É, lá. Mas eu fico muito chateado quando eu recebo a notícia. Do qual? Quê? Por exemplo, que nem o Mano, que eu considero um filho. Que foi, RG? O que aconteceu? Filho e amigo. O que foi? O que eu fiz pra você? Não, você não fez, você falou que tava doete. Então, pô. Sensacional! Mano, doete! Mas olha, esse eu vou dizer pra vocês: ele merece um prêmio. Merece. O Zé tem que deixar tudo de um troféu. Verdade. Fale com o seu médico. Obrigado, RG. Você viu o canto? Agora quem dá bola, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu esqueci o hino. Seu hino, pô. Ô, Domênico, vocês vão perder lá dentro. Acho que não, viu? Vai ser uns 3-1. Pô, mas que mico do Pelé esse daí, hein, RG? Ela, ela, ela, ela, ela. Esqueceu o hino, porra. Tá ele internet, eu cantei assim, agora quem dá bola é o San Evebara, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela, faz um tempo, já, uns 6 meses. Não, não faz isso tudo não. Não, vai, faz pouco tempo. A gente tava viajando aí. É, você tava viajando, é verdade. Eu tô louco. Não ouvi isso aí não. Meu Deus. Ela, ela, ela, ela, ela, ela. Ô, meu velho, qual que é o bairro que você mora? É, bairro Jardim, Flórida. Vila Flórida. É Flórida, viu? Flórida. Ah, sensacional. Um abraço pra quem jogou comigo no Flórida Futsal lá da minha vida. Ó, Benjinha, Flórida. Ah, é igual. É ridículo. É igual. Ai, meu Deus do céu. Cruto. E o time aí, qual que é o time, meu brother? Coringão. Coringão, Coringão. Tio Cátio. Tem dinheiro pra pagar. Ó, amigão. Pra pagar os caras lá. Ô, mano, o que você acha que o Cássio, Cássio falou agora que ficou 2 dias sem dormir e perdeu pro Palmeiras, hein? Oh, nossa, deve ter ficado sem. Ele falou isso agora numa entrevista. O cara tá na churrascaria e falou: nossa, tá com uma vontade de comer aquela asa de frango, só comi picanha, bife coube. Ah, nossa. Não, aceita que ele falou isso. Ele falou sim, não passo pano, não. Levou o gol, aceita. Tomou um gol, aceita. Ó, o Cássio tá na churrascaria, Sombral. Ele comeu bife, coube, dry age. Tá. Deixa eu botar aqui na internet. Olha, Cássio, 2 noites sem dormir. Ah, não, vai lá. Procura isso. Não, é pra falar, é pra agradar, gente. Pra agradar o Palmeiras. Você tá numa churrascaria, tá certo? Você come lá dry age, você come bife, coube. Você come lagosta, Motinha. É. Aí o cara pega e fala: ai, nossa, quando tá em casa, Motinha. Ai, nossa, esqueci de comer asinha de frango. Ah, vai pro inferno. Aquela linguiça. Esqueci de comer aquela linguiça esturricada. Calma. Achei. Então. Fiquei uns 2 dias, abre aspas, fiquei uns 2 dias me remoendo, me cobrando, até pelo fato que se tivesse pegado algum pênalti, né, poderia ter ajudado os companheiros que erraram. Fiquei chateado, triste, 2 dias sem dormir direito, pensando porque não peguei pênalti. Creio que de 4 anteriores eu peguei 3, salvo engano. Então fiquei bem chateado, mas passou, é passado. Tenho que estar preparado para ajudar nos pênaltis. Sombrar na boa. Ai, então é que o Cássio é um cara humilde. Falou, deixa eu terminar, falado, gente. O negócio é o seguinte: o Cássio é um cara humilde. O Cássio é um cara humilde. E ele fez isso daí pra valorizar o torneio, tá certo? Não porque é isso, mano. Não é inúmeros isso. Torcedores frequentaram o estádio ali. Não, mas não, o Cássio, Sombra, naquela noite, deve ter terminado o GTA. Ele começou a jogar e terminou o GTA. Mas tá de brincadeira, cara. Mas terminou mesmo. Ele ficou sem dormir, ficou jogando videogame. Então, jogando videogame tirando barato. Tá de brincadeira. O cara tem a Libertadores pra jogar, vai ficar lamentando o final do Paulista. Tá de brincadeira. Perdeu pra nós dois. Ai, nossa. Ele foi se vingar no GTA. Não adianta falar que não. Ai, nossa, como dói. Você queria passar o pano pro cara. Eu tô falando. O cara ficou chateado. O convite não falou nada. Ô Zé, o negócio é o seguinte: se você fosse o Cássio naquela ocasião, tá certo? Analisando tudo. E o Paulistinha não valia nada. Final de Paulista que hoje não vale nada. Vale uma medalha quando o Marinho não põe no bolso, tá certo? Igual ele fez na Copa São Paulo. O negócio é o seguinte: E tem outro lance, amigão. O Cássio, vale nada, ele vai disputar a Libertadores e possivelmente será finalista. Você lamentaria estar fora de uma final de Paulista? Bom, tem alguns aspectos aí que a gente tem que analisar, né? Por exemplo, o Paulista, ele não vale nada. Mas é um dinheiro em caixa que entra, que pode ajudar o clube. Mas eu não sou gerente da conta do Corinthians, velho. O dinheiro do final do Paulista aí, o quê? 3 milhões? Isso aí não paga uma parcela do que o Guerreiro tá pedindo. Quanto mimimi, ele tá chorando mais que o Cássio. É verdade, hein? Mas é verdade. Tá chorando mais que o Cássio. Mas é o seguinte, não deixa de ser uma ajuda de custo. Independente disso, porque o Corinthians tem outras dívidas. Então chupa. Ó, 3 milhões, 3 milhões, velho. O Corinthians ele não compra de cal pra pintar a guia na frente do estádio da Arena Corinthians. Você tá vendo isso como um fato negativo? Quem me dera, os jogadores do São Paulo saíssem pelo menos mostrando abatimento. Não, mas eu não tô vendo como um caso positivo, negativo, não. Eu gostaria muito que os caras, quando forem eliminar pro São, não ficassem 2 dias sem dormir. Ficassem um ano sem dormir. Não, mas ô Sombra, eu não tô vendo isso pelo lado negativo, não. Não é demérito, acho que isso é uma questão de vergonha. Não, mas óbvio, é o que eu falei aqui, o Cássio, ele foi extremamente humilde, tá certo? Entendi disso daí. Mas eu, se fosse jogador do Corinthians, claro, você pega e fala, pô, fiquei puto. Perdi a decisão por pênaltis ali, lógico, o estádio lotado deveria ter passado, deveria. Mas, velho, desculpa, eu não vou ficar 2 dias sem dormir, sendo que tem uma Libertadores pra ser disputada. É que o Corinthians aí é o franco favorito. Licença, só um minutinho. Concordo plenamente com você. Obrigado, assim, pra variar, o povo concordando comigo. Aí, eu acho assim, não deve se bater com o Paulista, porque tem aí um torneio muito mais importante aí pra se disputar. Eu acho que tem que tirar forças dessa derrota, porque afinal de contas não perdeu para um time qualquer também, né? É um time que está sem formação, mas é assim, é um time... É o Palmeiras, time... né? É nóis. Exatamente, Domênico. É o maior clássico do mundo. Não adianta. É isso, garoto. É o maior clássico do mundo. É o movimento do futebol. Para com isso. É o maior do mundo. O futebol brasileiro ainda só não morreu por causa do Corinthians e do Palmeiras. E quando perde um jogo desse, Até o mundo é um mundinho muito pequeno. É o clássico da Série B, né? Da antiguidade. Então o cara fala assim, o mundo é quadrado, ali acaba. Amigão, posso falar, no meu condomínio, tem os moleques do Bloco A contra o Bloco B. Falou que é o maior clássico do mundo também, cara. Fala o que quiser. Zé, na boa, o negócio é o seguinte. Essa situação pro Cássio é como se tivesse assim, o pai falado. Filhinho, o negócio é o seguinte. A gente não vai conseguir pra viagem na casa da tua avó, em Atibaia. Tá certo? Mas a viagem pra Disney no meio do ano tá marcada, tá? Tá, beleza. O moleque vai falar, não vou pra casa da minha avó, vou me jogar no chão, tá certo? E vou me desnutrir, tá certo? De tanto que eu vou chorar e perder líquidos e massa magra. Por causa do choro que eu vou ter, tá certo? Que eu não vou pra casa da minha avó e Atibaia. Vai pra Disney, sobe. Vai pra Disney, rapaz. Vai pra Disney aonde? Precisa passar pelos times. Combinou com todo mundo direitinho. Tá de brincadeira. Calma, não é assim, não. Agora o moleque vai ficar desidratado porque não vai pra casa da avó e Atibaia. Não. Eu vivo desidratado. É o pai, só que a casa da avó da praia, fizeram até filme, viu? Não, Atibaia. Fizeram filme, na Atibaia. Avó da praia. Fizeram a avó da praia, a avó da tia. A tia da mãe, sei lá. Fizeram um filminho aí. Outros tempos. O maior torneio que eles conquistaram foi o Paulista. Agora não vale mais. Quando não ganha, não vale, Portugal. Quando ganha, vale. Um dia o Cruzado Novo era a moeda do momento. Hoje já não é mais. Mas não tem esse papinho, não. Mas acho que tem. Como não? Antigamente, volto a falar aqui. Ô Zé, quantos anos você tem? Não tem. Reclama com o cara. Quantos anos você tem, Zé? Desculpa. 46. Você é de uma época que você pode falar porque você viu. O negócio é o seguinte, antigamente os estaduais, não só o paulista, mas o carioca, o gaúcho, o mineiro, ele era muito mais valorizado pelas torcidas do que até a própria competição nacional, no caso aí a Gomes Pedrosa. Tá certo? Isso é fato. Todo mundo levava muito mais em conta. É porque eu leio, isso aí é história. Eu li outra coisa, então. Mas eu li outras coisas. O campeonato quando ganha é legal. Era muito mais valorizado. Qualquer torneio que você ganha, pelo contrário, isso aí é história, gente. Não, isso aí é história, basta ler. E eu posso falar isso porque o Corinthians é o maior campeão paulista, gente. O Corinthians, ele é o maior campeão paulista. Querendo ou não, Sombra, é um torneio que hoje ficou defasado, é ultrapassado. Está de férias, chupa. Hoje o torcedor, quando ele ganha o paulista... Ainda calma, tá certo? É como se fosse aquele cara que ficou o dia inteiro no sol e passou lá aquela água lá pra dar uma suavizada na pele. Mas não é um negócio que vai acalmar o torcedor pra cacete, tá certo? Agora o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores são os torneios da bola da vez, velho. Uma galhada chora, viu? Ô, José, Sombra, só uma coisa antes. Fala, Cheio. Eu também, fiquei, obrigado. falar meu nome, as pessoas não sabem, às vezes sou eu que entro no ar aqui. Claro que sabem, eu fiquei dois dias também sem dormir. Como idiota não sabe. Depois a imitação é perfeita. Obrigado. Depois que o Palmeiras, o Corinthians perdeu, fiquei dois dias sem dormir também. Como assim? Tava numa rave. É verdade. E, ó, amigão, só pra finalizar, mano, você concorda comigo? Eu sou o Roberto de Andrade. Se os jogadores do Corinthians, o Sheik e o Speed Mendonça, tomarem no mínimo 3 jogos de suspensão, eu tiraria o time da Libertadores. Você seria tão radical quanto eu ou você já vai fazer isso por vocês, já? Oh, mano, eu acho assim, você tá sendo bem radical, né? Eu sou radical. Afinal de contas, o futebol é coletivo. Então, se eles não puderem jogar por conta dessas palhaçadas da Comebol, tem que colocar outros jogadores e provar para eles que eles não precisam roubar, derrubar, usar de atitudes que a gente fica aqui indignados, porque só funciona com os brasileiros, né? Argentino, uruguaios, paraguaios, chilenos, não. Sim. Então, assim, é colocar outros jogadores, passar por cima, passar um rodo, entendeu? E provar para eles que nós somos muito mais do que a regrinha deles. Independente aí que o futebol brasileiro aí não passa por uma boa fase, mas nós temos história, né? A história do futebol brasileiro é muito maior que tudo isso. Entendeu? Bom, então eu acho assim, que tem que passar no rodo. Independente de quem jogue, eu deixo de jogar. Bom, amigo, olha, muito obrigado pela sua participação. Tudo de bom pra você. Diga. Oi. Desculpa interromper. Interrompa. Tem participar do poker, sabe? Acabou, bicho. Acabou. Oh, rapaz, já fecharam todas as inscrições, cara. Mas não acabou, tem os stand-by? Amigo, stand-by? Seria legal, olha, porque muitas vezes pode ser que as pessoas faltem. Nós vamos montar uma lista stand-by, tá bom? Legal, mano. Tem que ter sim. Stand-by é uma lista onde você, assim, aguarda se faltar nego. Que alguém numa dessa aí tiver o bom senso e não puder ir no dia, se tiver o bom senso, ele avisa o bar. É. Tá bom? Então vamos tirar uma carta pra você aqui. Vamos tirar uma carta. Fica do meio. Quanto que é uma? Vai, vamos tirar aqui. Vamos, tirou. 7 de paus. 7 de paus. Então você tá na lista de espera, tá no stand-by. Você tem que doar 7 quilos de alimentos perecíveis se você for chamado pro torneio, tá bom? Boa! Tranquilo. Falou? Eu agradeço a vocês aí. Desde a outra, a primeira história lá quando começou. E é uma satisfação, independente de qualquer. De poder participar ou não. Infelizmente, né, gostaria de entrar direto. Mas vamos esperar. Esperança é a última que morre, né? Claro. Claro. Enquanto houver 1% de chance, tenha 99% de fé. É, não, bonito, hein, mano? Minuto de sabedoria. Campeão, né? Então tá bom, amigo. Um abraço pra você. Fica na linha, você vai falar com a produção. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Com o aplicativo Sem Parar Táxi, você chama e paga seu táxi com muito mais agilidade. Sem parar em todo lugar, até no táxi. E lembrando, hein, o pessoal da Lotus Travel tá aguardando sua ligação lá para fazer a reserva do resort do estádio, tá bom? Tá bombada, a procura tá bombada. E em breve vai terminar aí essa concessão de você pagar em 6 vezes no cheque. Então ligue na Lotus Travel no 2896-4665. E hoje o Tinoco, ele colocou 3 lindas moçoilas para atenderem vocês. E disso ele entende, hein? A Juliana, a Diana e a Paula. Que beleza. Tá bom? E você pode até escolher, quero falar com a Juliana, quero falar com a Diana, ou quero falar com a Paula. E o Tinoco, malandrinho, ele escolhe as meninas a dedo. Ele entende. Tinoco, malandrinho. Ele aponta. Você. Ele é meio ET, né? Pela elegância no atendimento, pela inteligência, entendi, pela educação. Simpatia. Claro. A equipe do Tinoco é 10. Você já foi escolhida a dedo, Mortinha? Você já foi escolhida a dedo, Cláudio? O Mota? Nossa, o Mota, qualquer hora a gente vai contar a história pra você do Mota. A história do Mota em Garça. Em digital. Motinha digital, os caras sentem digital. O Mota tem uma história em Garça. Ô, Sombra. Mas vamos lá, vai passar uma informação? Desculpa, eu sei que é porque. Não, é porque agora metade dos ingressos vai vender no Pacaembu. Tá. A torcida do Palmeiras. Ou bem melhor, né? Não vai ser só na Vila. Tá? Bem melhor. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? Mota, alô? Sai daí que você é café com leite, Mota. Pô, respeito o Motinha, tá louco? Respeito o cara. Mota, com todo respeito, sai daí. Quem fala? Aí é lugar do bem, já. Respeito o cara. Chegou atrasado. Não, mas ele me pediu autorização. Chupa. Chupa, Mota, sai daí. Deixa eu falar com o ouvinte, porra. Vocês têm que ir se ligar. Alô? Vai daí. Quem fala? Oi, quem fala? Alô? Quem fala? É Márcio. Ô, Márcio, tudo bom? Tudo. Márcio, do que o nome completo? É Márcio Fernando Alves Teixeira. Consegui, baralho! Olha a boca aí! Ô, você tá no ar? Desculpa. Vai devagar, velho. Desculpa. Quantos anos, velho? Tenho 36. RG 3.6, boca suja, hein? É, se ele ligasse durante o dia, eu poderia até concordar, viu, Domingo? Como assim? Porque olha só, idiota, não nem acabou ainda, aí. Ah, porra! Desculpa, eu não tava ouvindo, perdão! Além de tudo, é burro. Vai lá, perdão. Se ele ligasse de dia, sim, seria Alves. Agora é Escuro Alves. Não, sem violência! É a primeira vez que liga, meu? Boa noite, filhão. Pô, primeira vez. É, nunca ligou. Nunca liguei. Boa noite, quem? Você falou o quê? Eu ouvi um boa noite, filhão, aí. Eu também ouvi, sério, Carçudão? Depois ele não aguenta. Calma. Fica, mas você já chega bem sem mim, você chegou agora, também. Calma. Você já chega... Calma, já chega nervoso. Brigando com todo mundo, certo? Ô, Carçudão, o que foi que você falou? Eu não entendi. Eu disse boa noite a todos. Ah, não entendi uma outra coisa. Não, mas você falou filhão. Boa noite, Maisan. Maisan, você recebeu uma mesada esse mês? Você tá mal, né? Você tá mal, você recebeu uma mesada esse mês? Recebi, comprei um roupão novo, estou muito feliz. É bordado o roupão? Tem brasão, desodorante Italian Pine. Quais são as iniciais do roupão? Vamos ao ouvinte do mês. Quais são as iniciais do roupão? Tem brasão? Você fala aí... Não falei nada. Volta lá, ô tonto. Calma. As iniciais são... Estou chateado. Estou chateado com o Mano porque ele não faz nada pra me salvar. Eu nem vi que ele levantou. Ô, Vilela, traz a câmera aí que você vai filmar. Vai botar no YouTube, aí eu tô no pau. Vai bombar. Você não vai filmar. Ah, não, vai bombar, Domênio. Deixa filmar, deixa acontecer. Não vou deixar. Não. Zanque da audiência. Eu sou. Rude, tem deficiência de cálcio. Os ossos dele são muito fracos. Ele arruma, você quebra? Você tá louco? Ele pode ficar todo quebradinho. Posso ficar machucado com 98 anos, não aguento mesmo. Não pode. Depois do resort, você para. Qual que é o bairro que você mora, meu velho? Ah, vai ficar fácil pro Benji. Aí eu moro na Vila Alta Santo André. Vila Alta Santo André. Mas eu não tenho culpa que tá fácil. Ele mora em Santo André. Já falou. É nóis, bem. É nóis. Vila Alto, Santo André. Aí o time. É Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Ó, amigão. Ó. Fala aí, mano. Você vai fazer eu ia falar uma notícia do Corinthians, do São Paulo, né, que envolve São Paulo também, que é a história do Pato, que dizem que o Corinthians recebeu uma proposta pelo Pato de um time da Ásia. E o Pato teria dito e mandado um recado pro Corinthians o seguinte: pra Ásia ele não vai, ele só aceita uma proposta que seja de um time europeu. Mas Pato tem Ásia, não voa. E o Corinthians teria até falado o seguinte, que... Europeu, mas não vale Grécia. É por isso que na Sicília isso dá certo, vale, Mota, sabe por quê? Por quê? Na Sicília, sabe o que fariam? Falar, você não vai aceitar? E eu mandar a mãe do cara amarrada pra Ásia num container, tá certo? Falar, vai buscar tua mãe lá, vamos ver se aceita ou não aceita. Você me lembrou, Brasil é muito bonzinho, Benjamin. Você me lembrou uma cena fantástica do Poderoso Chefão, quando o Vitor Corleone tá começando o negócio dele. Você lembra, Babá, que a velhinha vai pedir, que o cara botou ela pra fora do apartamento porque ela tinha um cachorro? Lembro, o cara pede... Volta depois pra pedir desculpa. É, mandou um recado. Negócio é o seguinte, Benjamin, mandava a mãe do cara correndo. O peixe brulhar no jornal. A gente é brother, Benjamin. Não é Caim era brother. Não, mas o que aconteceu? O personagem é uma imitação, pô. Mandava um parente amarrado dentro de um container com um crocodilo, mano. Entendeu? Falou, o negócio é o seguinte, mano. O rapaz da Indonésia morreu hoje, não? Parece que tomou o tiro lá. Oba. Morreu, não, foi morto. Tomou o pipoco. É, tomou o pipoco. Mas falaram que são 7 tiros de festim e 3 de verdade? É, pra ninguém saber quem matou. Pra não saber quem matou. Gente, pera aí, tá bobagem. O cara vai morrer mesmo. Não, mas o cara que matou não fica com aquilo na cabeça, que foi ele. Tá bom, desculpa, mano. Devia pagar a bala. Mas, ô amigão, o negócio é o seguinte, com relação ao Coringão. O prazo aí que o Corinthians tem aí de prioridade pra fazer uma proposta pelo Guerreiro termina na quinta-feira. E aí, você acha que o Corinthians ele consegue, talvez, não agora, porque essa semana vai ser difícil. Mas você acha que até o meio do ano o Corinthians consegue uma renovação de contrato com o Guerreiro? Ó, mano, vou falar pra você, velho. Dos últimos aí, você vê quanto Opa! Oi, amigão, tá picotando um pouquinho a ligação. Você tá no Viva Voz ou você não, tá... Não, tá no túnel. Não, deve ser um problema mesmo de transmissão. Vamos ver se agora melhora. Da operadora. Tenta ficar mais próximo de uma área aberta. Agora melhorou. Aí. Não, show de bola. Então, volte, mano, aí. Então, se você ver esses últimos jogos do Corinthians aí, ele caiu muito de rendimento. Sim. No, viu, mano? É, ou é cansaço, ou que seja, ou falta de pagamento de luvas. Mas assim, eu acho que... Mas ele caiu de rendimento porque ele tá com dengue. É, também. Mas assim, eu acho que o que mais afetou foi a ausência do Guerreiro, velho. Ele faz muita diferença. Que não o Benjamin diz aí, ele tem um percentual aí de dos resultados do Corinthians teve. Ele teve uma participação quase 80% dos gols ou de assistência, etc. Partiu do Guerreiro. A partir do momento que ele saiu, caiu muito o rendimento do time. Se a favor, daí, então... lógico, vão jogar desculpa no cansaço, vão jogar desculpa nisso, naquilo. Mas aí, lógico, não vão jogar desculpa na dependência do Guerreiro. Mas você acha que o Corinthians, mesmo com todas as dívidas, situação difícil financeira, teria que chegar e pagar esses 5 milhões de dólares aí de luvas? Mas, Sombra, o Corinthians, ele contratou esse rapaz aí criado pela avó aí, o Pato, por 40 milhões de reais, não foi? Mais, foram 16 milhões de euros. Mas, criado mas pela avó, tá em torno disso. Mas é, rapaz, sim, mas na época a situação financeira talvez fosse... Mas, amigão, mas um erro não justifica o outro, hein, né? Porque errou com o Pato pagando esse absurdo pra ele, que tem que errar contra os jogadores. Então, na época... O Guerreiro não é um erro. Não é um erro, mas tá pedindo muito, Benja. E infelizmente, hoje, a realidade do futebol brasileiro não dá pra pagar, cara. A conta é o seguinte... É muito fácil você fazer extravagância com o dinheiro dos outros. Se fosse sua empresa, você renovaria com o Guerreiro? A conta... Sabendo que você deve pra Deus e todo mundo? Tem que pensar assim, cara. Pera. Eu renovaria com o Guerreiro, sim. A gente fica toda hora falando... Ah, mas e os outros jogadores que tem pra receber uma grana também? Calma, faz o quê? Calma, você me perguntou primeiro do Guerreiro. Calma. Então, mas antes de renovar com o Guerreiro, você tem que, pagar empresa, a parte que tá devendo pros outros. Já você falou numa empresa, a gente vai solucionando problemas parte por parte. Calma, primeiro você me perguntou do Guerreiro. Qual que seria a sua estratégia hoje, diante da situação que o Corinthians vive? O que você faria se você fosse presidente? Jogar na Mega Sena direto. Não, diga. Qual seria a sua alternativa? Vamos lá. Entrar num bolo. Olha, o Corinthians vai ter um problema para os próximos anos. Isso é... tá aí. Queria um estádio, o estádio tá aí, bonito. Vai custar. Se não tivesse o estádio hoje, o Corinthians estava arrecadando o dinheiro, tivesse que pagar. Então, tem um estádio para pagar. Isso é um problema pelos próximos bons anos aí. Então, se for basear em falta de dinheiro, o Corinthians não contrata mais ninguém pelos próximos 10 anos. Em relação ao Guerreiro, a gente fica falando, pô, contratação, às vezes, precisa ter o departamento de marketing junto. Não tem jogador melhor pro marketing do Corinthians do que o Guerreiro. Dentro de campo, ele é indispensável pro marketing também. É o nome Guerreiro, que é Guerreiro, coisa do Corinthians. É o cara que fez os gols do Mundial. Guerreiro. É um jogador indispensável no Corinthians. Não adianta se pegar porque um jogo ou outro Corinthians ganhou sem ele, que não precisa dele. Precisa dele sim. O Guerreiro é jogador decisivo, que pouco se machuca. Agora, tem que fazer as contas lá, isso é outro problema. Mas tem que renovar o Guerreiro. E o que uma coisa que você mas fala, se você disse que tem que fazer as contas e na outra frase você fala tem que renovar com o Guerreiro... Mas o fato de fazer conta... É inconclusivo. Não é inconclusivo. Você tem que fazer conta. Não dá certo. E se a conta não fechar? Não, mas nenhuma conta no futebol fecha, meu amigo. A conta do Pato nunca fechou, tá aí. Mas a Benja, conta do estádio não vai fechar. Nenhuma conta. Baseie-se. Não só aí, na proposta do Guerreiro. Conta... E o Danilo tem pra receber uma grana, Renato Augusto, você Ralf. Você perguntou a conta, fechou? Elias... Nenhuma conta no futebol fecha. Se conta no futebol fechar... A do Flamengo tem fechado. Sim, tá fechando, porque aí não tem mais jeito. Tá fechando. Não, a conta não tá fechando. Tá fechando. Tá pagando, peraí. Ajudando a pagar, a fechar a conta. O Flamengo, ele conseguiu reduzir a dívida que ele tem. Se o Corinthians montar um time modesto pelos próximos 2 anos, você vai vir aqui criticar, vocês vão querer quebrar tudo. Só sobre Flamengo. Não precisa ser modesto. Outro dia eu li um argumento de um torcedor do Flamengo, que não sei, dizem, é conselheiro do Flamengo. A coisa não é muito bem assim, não. Fechou conta, hein? Mas o Flamengo aí, pelo balanço que está sendo apresentado, Sombra, ele está diminuindo a dívida. Diminuiu o buraco. Há quem discuta o balanço, você entendeu? Pode ser, mas até que se prova o contrário é o balanço oficial do clube. Eu tenho que me basear numa informação do clube. Agora, quando o negócio... Informação oficial. Agora, em nenhum momento, quando você fala... Se tiver alguma coisa errada, a receita é que vai atrás do Flamengo. Mas sempre você fala, o Corinthians é maior que o Guerreiro. Isso é óbvio. Mas que a balança é crime, gente. Você não está divulgando aqui uma informação aí de uma conta de mercado, gente. O São Paulo fechou no positivo todos os balanços que o São Paulo publicou nos últimos anos. A dívida só aumentou. Como se explica isso? A balança eu faço um agora, se quiser. Então, mas se você maquiar um balanço, se você adulterar um balanço, isso é crime, gente. Eu também faço, Domênica. Jogo de número aqui não falta, mas só pra terminar. Eu não acho... Ai, cara, é normal, quando você fala que o Corinthians é maior que o Guerreiro, é óbvio que o Corinthians é maior que o Guerreiro. É lógico que se o Guerreiro for embora, o Corinthians não vai fechar as portas. Não é isso. Mas o Corinthians não vai ter um atacante sequer metade. Mas do é que tá, Benjamin, não pode ficar na dependência do atleta. Por mais que eu goste do Guerreiro, Benjamin, o Corinthians hoje, antes de pensar em renovar o contrato do Guerreiro, tem que estar os atrasados ali com o Renato Augusto, com Elias, com o Jadson, com o Ralf. Mas o Corinthians é o clube que mais arrecada, sim, que mais fatura, sim, que tá no... E por que deu dinheiro? Ué, o mercado deu uma estacionada, Benjamin. Não, o mercado da estacionada é uma coisa. O Corinthians não pagar o que deve é outra. O Corinthians agora não vai ficar colocando propaganda em site de compra coletiva pra anunciar em camisa, não, tá louco? O Corinthians é uma grife, rapaz. A culpa da dívida do Corinthians é o Corinthians é uma grande marca. A culpa da dívida do Corinthians é a culpa do mercado. Também é, o mercado. É, também é, faz parte da culpa. Okay. Outro dia eu li também, tem uma pendenga de 300 milhões de reais com fisco, né? Além daquela que tinha sido já negociada, etc. Então tem mais uma pendenga gigante. Mas todas as dívidas do Corinthians, todas as dívidas que o Corinthians tem, estão sendo pagas em dia. Tanto é que o Corinthians tem uma certidão negativa de débito. Menos os salários. Salários não, mas as contas com o governo. É? Sim. Tá bom. Vamos lá, 3, 2, 1. Ai, como dói, hein? O Corinthians não deve nada pro governo. Quer dizer, deve, mas tá pagando. Ter dívida não é crime, hein? Crime é inadimplência. Não foi o André que falou que não pagou os impostos uma época aí? Declarou, o cara que é deputado hoje falou que não pagava os impostos. Mas é claro, mas peraí, isso aqui é importante, Sombra, isso aqui é importante. Se você tiver, por exemplo, na tua casa, faltando comida pro seu filho, e tiver um imposto pra pagar, você faz o quê? Se dane o governo. Mas não tem que pagar? Põe comida em casa, rapaz. Ah. Põe comida em casa. O imposto você vê depois como é que paga. Certo. Tanto é que quando você tá pagando. É. Ter dívida não é crime. Olha aqui, crime receita, é não pagar a dívida. Receita cobra 347 milhões do Corinthians e ameaça atingir todos os clubes. Mas isso daí vai ser julgado ainda. Vai ser julgado, isso daí... Ah, não, tá pagando os 347? Não, mano, peraí. É, o Corinthians ele foi acionado recentemente, a RG, pelo Ministério Público, em cima de uma dívida que o Corinthians já tava pagando. É absurdo, velho, é porque a amorosidade da nossa justiça... A tua sorte que nós estamos no Brasil, mano. Eu não vejo nada de absurdo. A tua sorte é essa. Porque eu pago, eu pago. E não paga pra ver só. Se eu não pagar, vem multa, o nome fica sujo, etc e tal. Eu quero mais é que esses clubes malditos paguem. É, imposto de renda até sorte que nós estamos nesse país aqui. Filho, mas você não tem 30 milhões torcendo pela sua empresa, velho. Tá certo? Ué, que se vire. É verdade, velho. Que se vire. É verdade. Isso argumento? Lógico que é. E por isso você pode desviar, pode roubar. Esse dinheiro aí da Receita. Tá esse mano, dinheiro, que é, mano. Esse dinheiro que os clubes não pagam aí pra Receita Federal. Tá louco. Esse dinheiro que os. É o mesmo dinheiro que serve pro hospital. Se não é usado pro hospital e depois o governo não sabe higienizar, é pro hospital, é pra saúde, segurança. Educação, segurança. Mas peraí, ninguém torce pra sonegador, velho. Agora pra clube de futebol, o cara torce. O cara doa o seu dinheiro. Dinheirinho suado no final do mês pra comprar o ingresso. Então você torce pra um clube sonegar isso? Não, muito pelo contrário, mas o Corinthians ele tem que agir de acordo com a maré, gente. Se der pra pagar o imposto, pois bem. Se não der, pois mal. Pois mal, meu Deus. Essa foi legal. Isso, sem parar. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar. Esse remédio que ele tá tomando não tá fazendo bem. Leve em conta que ele está tomando remédio. Ele tá doente. Mal. Alô, ele tá doente. Tá delirando. Tem que escutar que o cara é coerente. Quem nunca entregou uma conta ali com atraso no dia 20 do mês de abril? Todo mundo, vai. Alô. Com atraso sim, então que isso pague a conta de 347. É, depois vem os juros. O valor é contestável. Alô? Quem fala? Oi. Sandro. Ô, Sandro, tudo bom, meu? Tudo bem. Sandro do que é o nome completo, hein? Vera Hit. Sandro Carlos Oliveira de Andrade. Quantos anos hoje? Sandro Carlos. Quantos 36. Anos você tem? 3.6 RG hoje. Hoje eu não sei, mas aproveita enquanto tá dando tempo, porque daqui mais uns dias não vai dar, não. Como assim, RG? Pra tomar aquele Sandro de chocolate. Ah! Boa. Sensacional! Com cobertura extra. Vai esfriar. Mas eu vou dizer, viu? Boa, RG. Fantástico, vai esfriar. Fantástico? É fantástico. Olha o Chidão aí. Nossa, os caras estão arrumando cada Chidão matéria votou. Também. Chidão votou. Ô, Galvão, tá vendendo. Ô, Galvão. Ô, amigo, diga lá, beijinho, amigo. Que beijo que você deu no Pedro Bial, hein, bacana? Uma brincadeira, amigo. Acha coração. Foi selinho, amigo. Pedro Bial, amigo. Viu, Landucci? Pera. O Landucci faz um Pedro Bial legal. Quando eu falei pra você... Vai lá, no Galvão. Não, é pode ser Aguinaldo beijando o Galvão. Vamos dar uma beijoca, Domênico. Olha aí, o Domênico, uma beijoca. Não, sai pra lá. Em nome da Globo. Fala, beijar. Eu falei pra você, dá o um Galvão, selinho. O Galvão, não fui eu. Eu falei, dá um selinho no monstro. Aí, o Galvão deu mó beijo. É verdade, viu, Domênica? Vem pra cá brilhar aqui Domênica, fora. Domênica, é sua mãe. Eu vou te dar um selinho de língua. Deixa eu olhar pra você. Domênica é tua mãe. Ai, apontando o dedo pra mim, que gostoso. Tua mãe, eu vou ficar do lado dele, eu vou levantar a mão pra você também aí. O meu sonho é você passar a mão na minha lomba de cabo a rabo e eu cantar pra você pelada. Meu sonho é eu meter a mão nos seus corpos. Ah, é, também, menino. Ô, Domênico, deixa ser grosso. Qual que é teu sonho? Inferno, você e ele. Peraí, eu não ouvi, Aguinaldinho, qual que é teu sonho? Um hino de amor. Que isso, Domênica? Que isso, você vai me ajudar? Pera. Tem música de amor aqui dos dois, né? Música de amor. Repete seu sonho. Vai. Olha. Eu vou compor um hino de amor para a Domênica. Jorge Benjor. Olha, fiquei com a tentadura. Jorge Benjor. Ô, Domênica, posso pedir uma coisa pra você? Prometo que eu paro de falar. Domênica é sua mãe, você tem que ligar pra ela. Olha pra mim e chupa o dedo. Joga. Vem, olha o que eu vou fazer, Jorge. Um beijo, a dona Janília, amo ela. Olha, eu respeito com a minha mãe. O que foi? Olha, eu respeito com a minha mãe. Não, legal, estou falando que eu gosto dela. Ué. Legal, né? Não, mas aí é respeito com a mãe. É que hoje eu tinha da sogra. A minha é legal, né? Agora, faz o que ele pediu aí. Mas eu não fui bater nele. Peraí só um minuto, seu cidadãozinho. Não faz conta com esse revanchezinho aí, não, tá? Mas só faz o que eu não fui lá querer bater nele, não. Mas faz o que ele pediu. Trouxa. Que pena que você não quer bater em mim. E por falar em Fantástico, um Fantástico foi morar no céu hoje, né? Abujanra, cara. Abujanra. Cara, eu não perdi um programa dele na cultura, lá provocações. Tudo bem, mas não podemos perder o Sandro, ouvinte, também. Não, tá. Mais um. Verdade, Sandro, aí, qual que é o bairro que você mora? O bairro é Calmon Viana. De novo? Então, fica Calmon aí, Sandro. Ô, ligou. Ah, sensacional. Tá nervosão. Aqui fica Calmon, o Aguinaldo ali. Ligou. Calmon na perna dos outros. Se não é o mesmo. Se não é o mesmo, ligou semana passada. Não, a primeira vez que eu ligo, pô. Ah, é. Calmon Viana ligou o vídeo aí, Poá. Isso, é o maior bairro de Poá. Ah, que beleza. É. Calmon. Nossa, meu Deus. E quem foi Calmon Viana em Poá? Eu lembro. Quem foi Calmon Viana? Quem foi Calmon Viana? O que é Poá na fila do pão? Isso é óbvio. Grande. Não fala mal de Poá também. Tem de bom Poá. Calmon Viana, ele não foi nervosão. Então por isso ele era Calmon. Ah, sensacional. Ele se acalmava com o Viana. Calmon Viana. Olha o RG, ele tá salvando a hora. É volta mais rápido em cima do volta Vocês mais rápido. Vocês não tão percebendo isso RG aí. RG é bom. Olha, RG, eu ia falar uma ruim, mas aí eu fiquei inibido. Você me superou. Vai, manda, cara. Eu ia falar que eu adoro comer um sushi de bom. Ah, tá bom. Ah, boa também. Ah, tá bom. Não foi tão ruim assim. Não foi igual do RG, mas boa. É, não imagina. Boa. Que situação, velho. Ô, velho, e o time? Santos Futebol Clube. Aí, RG. Ele tá Calmon, tá vendo? Ela. Ô, Calmon. Fala, truta. E aí, velho, vamos acalmar aquela situação lá embaixo ou não? Com essas renovações aí, como é que nós vamos fazer, velho? Vamos primeiro ganhar o título aí que o Mano fala que não vale nada agora que ele tá fora, né? Não sou eu que falo. Tá certo, é o presente que mostra. Não, não, você que falou. Então, mas é que tá, não sou eu que falo, mas, o presente mostra. Mas olha, o presente prova aí, isso. Se o Santos ganhar aí mais 5, 6 títulos aí, empatar com vocês, aí a gente vai falar que passou, você vai falar, mas não vale mais nada. Não, muito pelo contrário, o Corinthians, não. Eu tô falando, o Corinthians é líder do Paulista em número de títulos, tá certo? E eu falo que hoje... Ah, então vale agora, né? O negócio é o seguinte, com relação ao título paulista, volto a falar aqui, eu gosto do campeonato estadual, gosto. Eu acho que é um mal necessário, porque se tirar os campeonatos estaduais, eu acho que os clubes menores vão morrer. Só que, hoje, o campeonato estadual, infelizmente, é um campeonato falido, tá certo? É um campeonato falido e sem prestígio. Mas isso não é só você que diz, a imprensa todo diz, todo mundo diz. Eu não vejo maldade nenhuma no que você diz. Mas tem um detalhe muito importante nisso aí. Sempre falou. Primeiro que acredito que só o Mano, na condição de corintiano, despreze tanto o Paulista, que foi o campeonato que tirou eles de uma fila muito longa. Era uma outra época. Senão a fila demoraria 80 anos. Antigamente, mas é uma outra época. Antigamente, o estadual era valorizado. Está na história do Corinthians. E outra coisa. Se eu não valesse porra nenhuma do jeito que você tá pregando, o Corinthians não teria a renda que teve durante a participação no campeonato. A torcida do Corinthians acompanha o e que vai fazer muita falta esses dois ou três jogos. A torcida do Corinthians acompanha o Corinthians onde for, em qual campeonato for. Então tá bom. Você tá equivocado, RG. O Corinthians vai jogar contra o Corinthians Casual. O estádio tava cheio. Tá bom. Tinha 20 mil pessoas. Mas se você que tá dizendo que o campeonato. É igual o estádio de Ibirapuera, mano. Você que tá dizendo. Legal a Vila Belmiro, que é feito com areia de praia. Nunca tá cheio. Você que tá falando. Vai vender caranguejo no mangue. Você que tá falando que o campeonato paulista não vale nada. Você que tá falando isso. Vamos focar aí no Santos agora. Vocês têm uma final pela frente. Esquece o Corinthians. A Vila tá paga, né, RG? Corinthians dá o dinheiro, só. Por isso que ela fala. A máquina Bandeirantes, não. Azedão. Oi. Qualquer lugar, Corinthians. Que vale a Libertadores de 2015? Olha, de repente pro Boca e pro Tigres vai valer alguma coisa, quem é que vai ganhar, né? O Corinthians vai sair. Olha, fala de Libertadores, não, porque pra ganhar Libertadores e pro Japão passar vergonha, é melhor ficar em casa. Pergunta pra ele. Quando é a coisa que pro motel e pro chave. Quando você tiver três Libertadores, você fala comigo. Peraí. Vamos conversar. Quando tiver três, fala comigo. O Santos só tem uma Libertadores que valeu. De 52 a 63, os clubes brasileiros também não prestigiaram. Quando tiver três, fala comigo. 62, 63, ninguém vai jogar Libertadores. Quando tiver três, fala comigo. O Santos só tem uma hora vale paulista, autônomo vale Libertadores. Qual o critério? Quero saber. O seu critério pode dizer que não valeu. Eu quero saber. Aceitação. Aceitação popular. Aceitação popular. Parece que eles falam de mimado que a regra tem então, que ser dele. Então vamos usar, não, vamos usar então o exemplo que você gosta de usar. Passou aonde a final de 62, 63? Passou na Globo? Então vem dar uma lambida aqui, ó. Quando você começou mano! O programa, não era o franguinho da Vila Maria. Agora é a frangona da Riviera. Então toma o cartão vermelho pra você. Vermelho! Tem julgamento, não. Tem julgamento depois, gente. Porque eu não posso admitir que você faça isso com o Portugal. Um colega respeito de, comigo. Um colega deixa de falar trabalho, com o Santista aqui. E você chama o cara pra tomar leite assim abertamente. Quando o Corinthians ganhou o primeiro brasileiro, não, o Santos já era vida Libertadores. Então chupa e fica quietinho. Ô, Azedão e RG. Ah, sou trouxa. Hoje apareceu essa novela do Lucas Lima aí, né? Sim. Dizendo, aparecendo notícia que o Lucas Lima estaria indo pro Cruzeiro, né? Inclusive esperando acabar o Campeonato Paulista para poder inscrever o menino na próxima fase da Libertadores. O fundo que fez a transação do Damião. É o mesmo do Damião. O Dayan, como é que é o nome lá? Doyen. Os caras estão dando o Lucas Lima no Cruzeiro? Pode ser o Cruzeiro. Não. Mas pode falar? Eu acho que o Lucas Lima vai pra Europa. Eles mesmos. Eu tô explicando a notícia. O Cruzeiro vai contratar o G12. Hoje, os próprios agentes dele, os donos do passe dele e tudo, falaram que isso aí é improvável que aconteça. Não tem nada a ver. E o Ricardo Oliveira que não assina? Vamos deixar. Mas vamos por partes. Vamos explicar o Lucas Lima, gente. Vamos explicar o Lucas Lima, já foi dito. O Lucas Lima teve a oportunidade de sair do Santos no início do ano. Sim. Né? O pai e ele não aceitaram. Exatamente. Aí ele e o pai dele disseram que não. Eles não iriam sair. E ficaram lá. O Lucas Lima, eu não acredito que saia para algum... Não acredito, não estou dizendo que isso é impossível, que saia para algum time aqui agora. Acredito que possa ir para fora, sim, mas sair para um time aqui do Brasil, eu duvido. Os representantes já desmentiram isso com relação ao Cruzeiro. Sim. Agora, o Cruzeiro quer o Lucas Lima, o Cruzeiro, todo mundo, o Cruzeiro todo mundo. Hoje, Diego, quer o Ronaldinho Gaúcho, que é o Diego. O G2 está fechando. Queria o Valdívia um tempo atrás. Queriam o Valdívia também. O Cruzeiro está com dinheiro. Vai então, fechar o G2. Agora, precisa ver até onde é verdade o querer, precisa ver até onde é verdade o comprar. O comprar e até onde e é poder. Verdade o Foca News. É só ou isso, seja, gente. Tá com dinheiro, mas as contratações do Cruzeiro lá foi bem modesta, viu? Foi cara que promissor, não foi ninguém medalhão. Mas não tem medalhão pra contratar hoje. O próprio Lucas Lima, concordo, que é um baita... Mas então, tá com dinheiro, então traz um cara de nome aí na América do Sul. Quem que é o de nome? Mas o Cruzeiro... Tá consagrado, mas olha, quer mesmo ser campeão. O Cruzeiro tá tentando... Quem que é nome hoje? Olha, o Valdívia. Não, poderia ter levado o Valdívia, então. Não, poderia ter levado, não pode levar. Ué, por quê? Paga a multa lá do Valdir. Não vai pagar a multa agora, faltando um contrato pra acabar agora. Cara, ninguém é idiota. Então espera e leva. Vamos ver se vai levar. Então, mas o Cruzeiro quis. O Cruzeiro tá tentando contratar algum jogador, gente. Ué, não tá fácil. Ah, Não, tá difícil mesmo. Agora, medalhão é difícil. O Cruzeiro teve reunião hoje com esse G12 hoje. O próprio aquele De Arrascaeta parece ser um bom jogador. É uma aposta. Os caras estão tentando, ué. Não, tá certo. Agora. Trouxe o Fabrício. Voltando ao Santos aí, o RG e o Zaidão, o Azedão aí. O Azedão foi fazer um xixi, velho. Tá bom. Quando liga o Santista, o Azedão vai fazer xixi. Vai, fala. O Azedão tá com nós. Só o que ele fala pro Domênico aí, eu já morro de rir já. Ah, você gosta? Você acha não, que você é sabe isso? Tem hora que você também fala umas coisas também, ô Domênico. Agora, só um minuto. O que eu falo aqui? Não, ontem, você falou, você brigou com o Santista lá, porque o cara falou que a defesa do Palmeiras é inconsistente. Pode ser a defesa menos vazada, mas realmente não, os palmeirenses mesmo não botam fé na defesa. Mas quem que falou pra você que não bota fé? Só você não, que tá falando, não vi nenhum palmeirense falando. Todos têm medo da defesa. Só o Vitor Hugo vocês não confiam mesmo, sou obrigado a confiar com o ouvinte. Só um minuto, então vamos lá. Vitor Hugo você mesmo disse aqui. Vamos por partes, como diria o Jack Stripador. Uma coisa é analisar a defesa no começo do campeonato, analisar agora. Ponto. Agora falar. Fala, olha o que o cara falou, velho. Você fala que eu falei... Que é inconfiável. O Domênico fica falando aí, não sei o que você falou. O cara falou que a defesa do Palmeiras é inconsistente. Inconfiável, inconsistente, sei lá. É, inconsistente. E eu virei e falei que a defesa menos vazada. Então já o argumento do cara foi pro lixo, velho. O que você tá falando que eu falei mas errado? Mas eu entendi o que ele falou, ele não falou. Mas você não entendeu nada. Se você entendeu o que ele falou, você não entendeu o que eu falei. Então, mas eu tô falando no sentido de confiança. O próprio torcedor... Mas assim, a defesa é menos vazada, não tem confiança. Que porra é essa, velho? Você lá contra o Corinthians? Mas se a defesa é a menos vazada, não tem confiança, que não tô entendendo. Mas uma coisa diferente da outra, Domênico. Explica a coisa aí. Não, deixa ele explicar. Fica quieto aí, Portugal, você. Não sei que você tá defendendo o cara. Não é defendendo, é que às vezes... Essa raiva do Palmeiras não é raiva, é assim, vou te explicar. Quero saber qual que é, se a defesa é inconsistente, e como é que ela pode ser menos vazada? Me explica, ela pode ter tomado poucos gols, mas não ser uma boa defesa. Não, não. Não ter tomado vários jogadores. Você, quem não é, o quê? Até muito nervoso, cara. Não é muito nervoso, é que vocês falam umas coisas que não dá pra entender. Não é, Dom, uma até coisa a semifinal, como é que a defesa pode ser inconsistente se ela é menos vazada? Escuta o sombra. Como? Olha, até a semifinal, isso é um dado. Sim. Até a semifinal, o São Paulo, até as oitavas de final, o São Paulo tinha a melhor defesa e o melhor ataque do Campeonato Paulista. É isso aí. Isso que o ouvinte disse, eu entendo o que o Santista tá dizendo, porque São Paulo é o Vitor Hugo tem palmeirense que fala assim, entregou contra o Corinthians, não é confiável, não, jogou bem contra o Palmeiras, ele tirou um gol do Ricardo Oliveira. Lá atrás não era, hoje o torcedor, então pergunte, você não pode falar, ele falou, antigamente o torcedor falava. Do Palmeiras mesmo fala, pergunte aos torcedores se eles acham a defesa ruim, hoje não deve achar. Mas isso é muito, isso é, eu acho muito relativo, o Santos pode vir a ser campeão paulista. Tá aberto o campeonato, DG. Jamais falei que o Palmeiras é campeão. Não. Eu não entendo qual é a raiva do Palmeiras. Tanta louco, né? Coisa. Não, só pra concluir. É só pra concluir. Não é raiva, Domênico. São só opiniões diferentes. O Santos pode vir a ser campeão. Não, ele falou aí, você não viu? Não, calma. Mas ele não tem raiva disso. O Santos pode... Você falou? Não, ele falou que você fica nervoso. Deixa eu falar. Deixa eu falar. O Santos pode vir a ser campeão com uma defesa que a própria torcida do Santos não bota muita fé. Tudo bem. Você entende? Tem problema. Pode ser. Não tá certo? Problema. Lógico que então, pode. Quando o Santos jogou com o Palmeiras, que o Ricardo Oliveira meteu aquela cavadinha em cima do tal do Vitor Hugo, não foi ele? Ah, bem foi. Lembrado. Chupa. Foi. O torcedor do Palmeiras não gosta do Vitor Hugo. Os caras queriam matar o cara, velho. Não, pera. Não, por aquele lance, não. Os torcedores do Palmeiras ficaram com o Corinthians. Naquele lance do Santos, ele fez uma do bela... Do Corinthians. Pela defesa. Sabe, pela ele defesa. Fez uma bela jogada e fez um belo gol, ponto. Ninguém reclamou do Vitor Hugo por aquilo. Eles reclamaram, a torcida do Palmeiras reclamou do Vitor Hugo porque ele entregou dois gols. Um contra o Corinthians e um contra outro time aí que eu não tô lembrando agora, me ajudem aí. Sim, ele entregou dois gols. Pô. Foi esse contra o Santos também. Foram esses dois. Ele entregou pro Ricardo Oliveira? Ele perdeu um lance. Esse lance que ele perdeu foi uma bola metida. Ele foi entrou de primeira no Então Ricardo, foi por esse lance. E pelo Corinthians que ele arrecou uma bola que não podia. Até ali, RG, a torcida do Palmeiras estava ressabiada sim com a defesa do Palmeiras. Sim. Ponto. Depois daquilo, a defesa do Palmeiras ficou muito bem formada. Ela tá, é uma defesa que vem crescendo a cada jogo. É só assistir, tem que assistir o jogo, pô. Não pode falar coisas que não entende. O Vitor Ramos parece que melhorou. Eu jamais vou falar aqui do Santos, porque eu não assisto todos os jogos do Santos. Ah, eu não então posso tá falar bom, sobre o Corinthians, porque eu não assisto todos os jogos do Corinthians. Não posso falar do São Paulo, porque eu não assisto. Eu acho, lê, agora, bem, agora eu lê. Assisto só minutos. Ler, né? Só minutos, vai dar uma brincadeira, brincadeira, é uma coisa séria, sério. Com relação ao time do Palmeiras, eu posso falar com toda certeza o que eu acho, porque eu assisto todos os jogos. Agora, o cara vem falar de um jogo que viu, tá de brincadeira, mas eu não admito mesmo. Mas, ô Domênico, eu sei que você não admite, eu toda opinião contrária, todo, você acha que pode ser uma raiva do Palmeiras. Jogos. Mas às vezes ele enxerga o jogo diferente. Assim, por exemplo, não, cada um o ataque enxerga um do São Paulo é confiável? Você acha que vai ter uma unanimidade nisso? Não, não sei. E a pessoa não precisa ver todos os jogos pra ter dúvidas sobre o ataque do São Paulo. E nem ter raiva. Mas se o cara ler o papel Luiz Fabiano Pato... Se algum ouvinte me ligar e disser... Olha, não é confiável. São Paulo foi o melhor ataque do Paulista. Melhor ataque do Paulista. Se algum ouvinte me ligar e disser, o ataque do São Paulo não é confiável, como eu vou negar? Não, tudo bem, você é São Paulino. Vou negar? Você é São Paulino, o cara é São Paulino. Não, não, não, não, não, não. Qualquer um que me ligar e disser, o ataque do São Paulo não é confiável, eu vou dizer, olha, amigão, eu também mas quando tenho, não é, eu tenho que falar. Mas é a maneira do cara ver futebol, mas, também. Mas é o que diferente. Determina o é ou não é, é o ponto de vista de cada um. O ano passado, o final do ano passado, o Palmeiras estava na desgraça, mas estava muito ruim. O time era ruim. Era muito ruim. Então, olha só, era muito ruim. Quando ligavam aqui e falavam mal, eu não falava nada. Porque é como o Sommer falou, é dar murro em ponta de faca. Não dá pra defender o indefensável. Agora, falar hoje do Palmeiras, desculpa, vai ter que assistir jogo do Palmeiras pra falar se o time é ruim, se não é ruim. Ele está em formação, e vou dizer uma coisa pra vocês. Vai crescer mais. É um time que vai crescer muito mais. Eu falei ele, isso. Ele não chegou no... ele pode ser campeão, RG? Pode ser campeão? Outro ano. E ainda não está ainda na fase que chegamos. Mas eu acho. Não tá pronto ainda. E como se perder? Não é um absurdo. Não é, mas eu falei isso. O que eu sempre disse aqui com relação a isso. Você tem raiva e inveja do Palmeiras. Para. Tá na tua cara. O que eu sempre disse... Você é ruim, cara. O que eu sempre disse aqui com relação a todos os quatro grandes de São Paulo... E não sou comentarista de resultado pronto, não. É invejoso. Eu digo o seguinte, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, entre os quatro, tem obrigação de chegar sempre. Bom, isso que eu falei. Não tem obrigação de ganhar. Agora, tem obrigação de ganhar quando pega time médio e time pequeno. Então, foi o que eu disse, o trabalho do Oswaldo seria contestado se ele não chegasse na semifinal. Eu falei ou não falei aqui? Sim. E falei ainda, se chegar na semifinal e pegar de repente, sei lá, porque antes tava se pegar a Ponte Preta e não chegar na final, é pior. E se tomar de 4 do Santos? Mas não pode tomar de 4. Poder pode. Poder pode. Jogar. Basta acontecer. Tem um jogo, ué. Não, eu sei que tem um jogo. Pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode ganhar de 4 também. Mas como é que é perder? Pera só. Perder de 4 como? Foi expulso um jogador logo no começo, depois foi expulso 4-0, Dudu. Aí é uma coisa. Outra coisa é, que nem o Santos ali, foi expulso um jogador, poderia ter tomado de 3 gols lá. Poderia. E ninguém ia poder reclamar. Poderia. Pô, foi expulso um jogador, teve um pênalti, fez 2-0, saiu com 2, depois fez mais um, 3, 4. Aí tudo bem. Aí sim. Agora, construiu o placar. Jogando de igual para igual, com 11-11, tomar de 4 é inadmissível. Olha, perdeu o título de 2-1, de 3-1, beleza, se perdeu. Jogando bola. O que não pode é não jogar bola. Fala, velho. Dois comentários aí. Conta ao contexto aí sobre o tipo de zaga, você vai concordar comigo, é a mesma coisa que falar da zaga do Santos, podia ser a menos vazada. Mas a gente não bota fé no David Braz, ele quer sair igual o Beckenbauer lá, lançando, só irrita a gente. Tá até jogando bem, mas irrita. É a mesma coisa disso, pode ser a defesa menos vazada, mas pra gente não traz confiança. Outra coisa, quanto a o Domênico falou ontem, vocês comentaram aí sobre... A Globo, não assisti na Globo, mas a Globo, os comentaristas da Globo lá que foram contra e tal. Ontem também na ESPN também, o Juca, o Mauro César e o Trajano. Não dariam nenhum dos dois pênaltis. É ponto de vista, né, cara? Não, mas é discutível. É ponto de vista de ver futebol, mas cara. Você acha que pela opinião alguém tem alguma coisa contra o clube? Não tem nada a ver. Não é direcionado. Mas, o cara falar que aquele segundo pênalti ali do Santos ali em cima do jogador do Palmeiras ali não foi, o cara é cego. Ponto de vista. Não, o cara é cego. Cada um tem eu sou cego. Eu daria o primeiro e não daria o segundo. Eu acho que os dois foram, mas o gol do Palmeiras estava impedido. Amigão, olha, um grande abraço, valeu, obrigado aí pela sua ligação cheia de personalidade, tá bom, Sandro? Obrigado vocês aí, ó. Queria agradecer aí o espaço aí. Você já escuto vocês há um tempo aí. Mandar um beijo, um amo ela pra esposa, Joana. Um é, beijo a Joana é hoje, hein? Tá ouvindo. Boa. Tem uma rapaziada aí que tá tudo ouvindo aí, ó. O Rodrigo, palmeirense, o Vinícius palmeirense. Vão tudo chorar segunda-feira aí. É, vamos ver. Pessoal santista aí de Itaquera, aqui de Calmon também, Poá. É nóis. Muito obrigado aí, gente. Falou, cara. Valeu, parabéns. Tá. Valeu, obrigado. Essa foi a sequência sem parar no Estádio 97. E você, precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura do Sem Parar, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado. Baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, cara. É legal demais. Sem parar, em todo lugar, até no táxi. Estádio 97 também tem oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Grupo Esser, o nome construído com história. Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Vou falar aqui do Dia das Mães. Ah, mas antes o Ben já vai falar da BV. Olha só, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? É simples. Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Olha, através do site, para você ter ideia, é possível comparar preços, avaliar o seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, tudo isso sem precisar sair de casa. É! E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações é só ligar, anota aí. 3003-7888. 3003-7888. É isso aí, amigão. Com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Com muito prazer para todos vocês. Mamãe querida. É, vamos falar aqui da promoção de Dia das Mães do Estádio 97. Mamãe, a promoção Estádio 97 que te pariu. Sua mãe gosta de futebol? Ou você que está ouvindo já é mãe? Você é mãe? Ouve o Estádio 97? Quer defender o teu time do coração aqui no Estádio 97 na sexta-feira antes dos Dias das Mães? Então faça um vídeo, um videozinho pequenininho aí no Instagram, defendendo o seu time. É, coloca a hashtag Estádio 97 que te pariu. Exatamente. No dia 8, 5 mães estarão aqui defendendo os seus clubes de coração. É, a promoção de Dia das Mães do Estádio 97. A promoção Estádio 97 que te pariu. Então, se você é mãe, gosta de futebol, é fanática pelo seu time, faça um vídeo, coloque no Instagram, poste no Instagram com a hashtag Estádio 97 que te pariu, tá bom? No dia 5, nós vamos eleger aqui 5 mães para fazerem o Estádio 97 no dia 8 de maio. Ó, não é bacana? E as mães podem até trazer os seus filhos aqui com a gente, tá bom? Promoção Estádio 97 que te pariu. Faça um vídeo defendendo o seu time e coloque a hashtag Estádio 97 que te pariu lá no Insta, tá bom? É moleza! Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Perfect Brasil. Só a nova linha de suspensão da Perfect deixa seu carro como você merece e precisa. Perfeito! Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Notícias do porco aí, ô Mota? Sim. Sim. Sim. Diga, rápido. Vamos lá. Domênico. Fala de nós, Motinha. Olha, o Palmeiras viajou pro Maranhão, né? Sim. Pra jogar contra o Sampaio Correia, né? Levou aí um time mesclado, né? Com muitos meninos aí da base, né? Porque os titulares estão preservados para o jogo do final de semana. Sim, time B. É, né? O Arouca aí treinou aí, mas é dúvida, viu? Tá tratando aí daquela lesão na coxa, né? Eu acho que não sei se vai jogar não, viu, W? E o Valdívia aí treinou também e pode jogar, certo? Certo. É isso aí. É isso? É isso. É isso? Isso. Tá bom, e do Santos? RG. Finalista. É, finalista, né? O Robinho correu em campo lá, né? Porra, isso é uma boa notícia. É, deu uma corridinha e tal, palestra, né? Ninguém sabe se o pessoal tá escondendo o jogo, se não tá, né? Correr já é ruim, em Santos é pior ainda. Né, você tá preservando. Né? É, legal lá na Vila Maria. É, é top, RG. Pô, não fala mal, não, não, não cheira de lá, hein? Ah, no meio dos cachorros, da quebrada, RG. Vila Maria lá, será da quebrada, RG. É. Aí você tá tirando a firma, hein? Viva o Nils de Vila Maria. Vai pro e o Modesto, o presidente do Santos, cancelou uma viagem que ele faria a Milão agora, RG, pra tratar, né, da história do Robinho aí, que inclusive o Santos... Mas você cancelou porque fechou a compra no Groupon. Os caras estão devendo. Eles estão fazendo aí, tentando aí que o Milan, né, deixe o Robinho na Vila. Sem levar nada, tá, né, em troca. O que, que é o Teleton? É. Não, porra, é, no final do ano. Véio. Porque o contrato do Robinho tá pra acabar realmente no Milan. Só que teria um tempo ainda, né? Pra pagar uma grana. Ele vai Santos. Com aquela roupinha do Exército da Salvação? Já vai lá. De lobinho, igual do bar. Ele vai de lobinho, igual o bar. Ele me lembra o Simpson, velho. Né? Aquele jeitão de Simpson. E os agentes também já estão lá e o presidente encontra com ele, cancelou a viagem pra poder participar da final, né? É. E logo após a final, viajará a Milão pra resolver essa situação do Robinho. É, com relação ao presidente do Santos, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu gostaria muito que não fosse verdade essas coisas que a gente fica lendo. De que ele prometeu isso, ele prometeu aquilo, ele prometeu. Vai fazer isso, vai fazer aquilo e as coisas não estão acontecendo. Eu acho que essa não é a melhor medida, não é legal. Eu acho que você tem que ser sempre aberto, tem que ser sempre claro, sempre transparente. Esse negócio de ficar prometendo e não fazer e não cumprir, eu acho muito ruim. Se prometer Guaraná, não dê Coca-Cola! Não dê! Promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Perfect Brasil. Na hora de fazer a revisão do seu carro, peça Perfect. Benegripe. É gripe. Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos consultar o Benja aqui sobre empreendimentos imobiliários. Olha só, amigão. Você quer mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamentos de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. Olha, amigão, esse é mais um lançamento do Grupo Essar, empresa reconhecida pela qualidade. Então não perca tempo, venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então, ó, venha visitar o apartamento decorado, Rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/Levage, Village com dois L's. Se você preferir, ligue agora mesmo, 3951-3888. Vou repetir, 3951-3888. Liga lá e fala, pô, tô ouvindo o Benji falando que está 97 aí. Você vai ver o tratamento que você vai ter. É isso aí, amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Vamos chamar aqui o Jorge Carmelo pra fazer o sorteio da paçoca. Exatamente. Não é não, Carmelo? Olha que delícia, que momento, vamos sortear essa paçoca, muito gostosa. Muitos e-mails, hein? É muitos? Olha muitos que bacana. E-mails. Não, é porque a paçoca não é qualquer paçoca. Não, é a paçoca... Tentada pelo Edmilson. Ela tá amassadinha no bolso do Edmilson. Aquela paçoca quentinha, né? É. Sabe aquela que vendia no... Ela, então, infelizmente o Ed teve que sair, o RG vai fazer pra mim aqui. Quem que ganhou essa paçoca deliciosa? Quem teve que sair? Eu me sinto... O Ed, Edmilson. Honrado, ah, o Edmilson. Me sinto muito honrado, é um privilégio poder dar essa informação aqui. O ouvinte ganhador da promoção do nosso querido... Da paçoca. Jorge Carmelo. Nosso querido locutor Jorge Carmelo. É isso aí. Ganhou uma paçoca e mais um boné do Estádio 97. Oh, olha, o Edmilson cheio, tinha um boné e deixou pra ele. Cheio de moral. Nossa. Foi o Glauber Menezes. Aê, Glauber. Menezes. Ganhou a paçoca. Imagina do Jorge Carmelo, amassada pelo bolso do Edmilson. E o boné do Edmilson, imagina como é que deve estar. E a gente vai acrescentar também na paçoca um sal de fruta também, vai que deu algum probleminha. Sensacional. E quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Quem ganhou a camiseta, segundo os dados da nossa produção, foi o José do ET, é isso aí? É, o Duete do Nascimento. Duete. Do ET eu conheço. É o camiseta com apoio da fitcamisetas.com.br. Todos ganharam os bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288, Narigudo. Mandar um abraço especial pra galera aí de setor de compras do Mercado do Caixa que veio aqui. Boa. O Bruno Graça, o André Del Corso, o Nilson Del Corso e o Fabão, todos aqui. Somos corintianos roxos. É isso aí, galera. Valeu. Deixa eu mandar um beijo aqui também, ô Benjamin. Mandar um beijo pra Bruna Manicure, lá da Zona Leste da Moca. Não é corintiano. Isso aí, não vai pra cima. Demorou pra você chegar, hein? Ela não é minha manicure, ela é manicure da minha namorada. Demorou pra você chegar, hein? Garanhão! A Bruna corintiana aí. Demorou, hein? É nós, Bruna. Aquela hora que você falou da lambida, a Bruna pensou, ah, isso é comido, né? A galera curtiu, mano. Demorou, hein? A galera curtiu que eu tava lambida aqui. Demorou pra você chegar, hein? É manicure da minha namorada, nossa. Demorou, hein? Muito bem, estamos encerrando mais um estádio. Não é o Luxemburgo, não, pô. Vamos menina amanhã. Casada. Amanhã mais um estádio 97. Ah, mas casa separa. Ela já foi no resort. Isso aí era o Batista. Casa separa. Cala a boca, Batista. É isso aí. Estádio volta amanhã no oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Também BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Benegripe, é gripe? Benegripe sempre. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, boa noite. Fiquem aí na energia, tem Night Sessions. Show de bola. Toda quarta no Club Tronic, esta noite. Into Identity. Sander Van Dorn com a Identity. Energia. O Cruzeiro da Veia da temporada 2016 prepara a maior viagem de todos os tempos. A MSC trará ao Brasil o Esplêndida, o navio da frota MSC mais luxuoso e de maior investimento da companhia. Tudo isso para receber o evento temático de cruzeiros de maior sucesso no país. O Cruzeiro da Veia 2016. Cruzeiro da Veia 2016. E a banda convidada da temporada é... Roupa Nova. Um mega show com o maior número de hits e trilhas de novelas da história da música brasileira. Roupa Nova ao vivo no Cruzeiro da Veia 2016. E mais, os DJs do Energia na Veia e as festas temáticas consagradas por você. O melhor ouvinte do rádio. Ligue agora mesmo na promoção 3624-9007. 3624-9007. E garanta sua cabine a partir de 12 vezes de R$189 por pessoa. Cruzeiro do Energia na Veia 2016. Energia. Esperar que reduzam o imposto. Esperar por mais segurança. Esperar que o transporte melhore. Esperar para ter atendimento médico decente. A gente já não aguenta mais. Chega! O momento de mudar é agora. Assuma o poder de transformar. Venha para o PROS e faça valer o seu direito. PROS, o mais novo partido do Brasil. Fazer diferente só depende da gente. Olha, eu sei o que é querer sair candidato a prefeito ou vereador. Se filiar a um partido e não ter legenda para disputar uma eleição. É uma decepção muito grande. E isso já aconteceu comigo. Por isso, eu quero falar com você, que tem um potencial político e pretende ser candidato ou candidata. Se você tiver garra e disposição, eu garanto a sua candidatura. Converse com a gente. Venha crescer junto com o PROS. PROS.org.br. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Murilo Benício. Benegripe quer saber. Pra que trocar de remédio cada vez que pegar uma gripe? Menegripe funciona sempre, Alexandre. Os comprimidos verde e amarelo agem em dupla, combatendo a dor, coriza e mal-estar. E funciona sempre que você ficar gripado. É gripe ou resfriado? Menegripe sempre. É forte ou é fraca? Menegripe sempre. É gripe? É gripe. Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse menino de corpo franzino cresceu numa favela como tantas outras desse Brasil afora. Não conheceu o pai. Nunca teve ajuda de ninguém. A falta de oportunidade roubou-lhe o futuro. E no seu horizonte só restou a violência. Na total ausência do Estado, ficou exposto a um ambiente hostil. Até ser fisgado pelo crime. Aos 16 anos, com uma arma na mão, ele é o terror da região onde vive. Então, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? O próximo quer saber a sua opinião. Acesse o nosso site agora. Vote e assista o final que você escolher para essa história. Eu sou Eurípides Júnior e espero por você. pros.org.br. Baixe o aplicativo da Energia 97 e dobre sua experiência com a música eletrônica ainda melhor. Tudo que rola em nossa programação, link com as principais mídias sociais e muitas outras ferramentas para você usar em qualquer dispositivo nas plataformas iOS e Android. Aplicativo da Energia 97, solução para quem vive conectado. Para quem vive conectado. Energia. Gentlemen, may I have your attention, please? Noah. Night Sessions. Welcome. O vino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Começando com o DJ Glauco. Night Sessions. disco, sim. Love will guide our way. Baby, there's nothing stronger. A peaceful day in June. I'm feeling